Misterios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É aqui que o titio vai ensinar o que é isso. Ele é lixo? Chorume! Chorume! Conecta, gente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast que é dominical e não fala absolutamente sobre nada, é o podcast Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume que se escreve com X de X vídeos, e do meu lado esquerdo ele que é um demônio, Wesley Zop. Olá. E ele que é um cara de boa e não fica bolado com nada, Gabriel Asbar. Eu poderia ficar chateado, mas eu não fico bolado. Qualquer piada com ele, ele tem 50% de chance a menos de ficar bolado. Isso é excelente. Eu acho que é uma passiva a se considerar aí. Penso que sim. E ele que é o espírito livre aqui, professor de matemática, Luiz Corcel Indomável. Salve, salve. E eu aqui hosteando esse podcast que é único, Douglas Domiciano Ganso. Sou o único host da podosfera que tem a voz de um ambulante que vende 3 flanelas por 10 reais enquanto come terra, Wesley Zop. Isso é importante, acho bom. O único. Multitarefa. Exato. Bem específico. Não entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast que é semelhante às costas do seu Alcindo, Wesley Zop. Porque é torneadas e peludas, como que é? Eu achei que era bom pra passar manteiga, mas também serve, também serve. Você que conheceu o seu Alcindo ali, sim. Conhece, né? Conheço, não deixa de conhecer alguém. Muito bem, queria agradecer a presença aqui do Luiz, cara lindo, não é? Parece o Denis, amigo meu. O pênis de um amigo seu? Não, parece o Denis. Me sinto lisonjeado, me parece o pênis. Parece um pênis, vai. Não, é que isso aí que você tá apalpando é o pênis dele. Não é a dele. Cabeça dele? É a cabeça do pau dele! Meu Deus do céu! Pô, mas não tinha no roteiro aqui. O cara é monstro! Esse é o meu pau. Ah, mas você ficou lisonjeado, vai. Fiquei lisonjeado. Cara, carícias do pau não vai no roteiro. Eu já ia colocar o bandeira nesse racho da testa se dele. Se colocasse as carícias de pau do Wesley Zop no roteiro, o roteiro ia ter 50 páginas. Agora tem 3, né? Então não faz sentido. É, esse podcast está excelente, esse episódio vai ser sensacional. Mas antes, vamos para ela, que é rápida e sucinta. E sucinta a nossa leitura de rápidos comentários e e-mails, Wesley Zop. Pode ótimo. Ser? Pode ser. Gravando e relaxando. Ai, que delícia, é isso que eu gosto. Gravando e relaxando. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years Muito bem, primeiro comentário aqui no episódio 73, na trave, Wesley Zop. Paulo Henrique Rossi Vieira comentou: putaria! Não, mas que isso? É, sabendo que a vida é uma putaria, pra, pelo menos para os participantes desse podcast. Ah, não, então tem razão. E para os seus amigos. Sim. Bruno Manóquio comentou lá em episódio 74, apelidos. Comecei a escutar isso que não sei como descrever. Com a indicação do meu amigo. Não sei se dá pra chamar de amigo agora, né? Depois disso. Indicar o Chorume pode perder uma amizade. Exato. Ou contrair AIDS também, né? Sim. Ou ganhar um boleto. Surpresa. Boleto ou, surpresa. Ou bolovos. Pode... Bolovo está excelente. Mas entre AIDS, boletos e bolovos existe aí uma porcentagem. Eu fico com bolovo. Né? Bolovos com AIDS. Tá? Melhor. Pelo menos são gratuitos. É verdade. Os com AIDS diferente só. Diferente do boleto, né? Diferente do boleto. Ele fala, e acabei conhecendo esses dementes. E quando percebi, tinha visto todos os episódios. Visto lá no site, não que ele ouviu. É, se viu, né? Olhou, tô, ah, pô, tem, 74. Não é uma grande conquista ver. Não, não, às vezes é também. Não, é, se o cara era cego. É, isso aí é uma grande conquista, cara. Você minimiza as pessoas, né, Gabriel? Desculpa, eu vou maximizar todo mundo. Obrigado. Gostaria de mandar meu caro amigo Léo tomar no cu. Vem, Léo, vai tomar no cu. Então acho que todo Léo todo merece, Léo deveria tomar no merece cu. Merece uma boa tomada no cu bem dada. Parabéns, Léo. Obrigado e continue com o ótimo. Uma dúvida, ele faz trabalho. Não, se é uma dúvida, eu respondo sim. Sim. Continua. Ótimo. Ótimo. Sim, ótimo. Danilo Souza também comentou aqui no episódio 74, apelidos. Duas críticas, dois pontos. Com 3 horas e meia de leituras de e-mails, acho que vocês estão perdendo a mão. Fazendo leituras tão curtas assim. É, realmente. É que, pô, a gente... Tá tentando. A gente tá preguiçoso. Agilizar, não, a gente tá preguiçoso, é que, né, cara? Estamos tentando agilizar. É, né? É que em 2017 a gente parou com o convênio do Boston Medical Group. Então, a gente tá sendo mais sucinto. É. Mais... Não é precoce, não, sucinto. Estamos mais molenga. E segundo, vocês estão fugindo da temática, fazendo episódios tão bons, já que se auto-intitulam o lixo do lixo. Mas... Puta que pariu. Olha que nível que a gente chegou, não, cara. Entra aí, deleta o site. Não, vamos deletar tudo. Eu não aceito críticas, cara. Não, vamos tentar mais uma vez. Não, tá bom. Então se esforce, pelo amor de Deus. Cara preguiçosão aí. O cara molenga. Que... Nossa, cara que, pô, ano passado o cara quis lançar um jargão que era o quê? Adoro periga. Agora esse ano o cara, o jargão dele é justo. Não, qualquer... Lícito. Lícito. Ai, que preguiça. O cara é uma palavra de jargão. Ah, aí que tá o erro de vocês, que eu falo parece lícito. Então, eu acho que são duas palavras. Era duas vezes. Aí, o professor de matemática tá aí, cara. Duas vezes mais preguiçoso. Exato. Muito bem, esses foram os comentários, mas ainda não acabou, Wesley Zop. Temos e-mails aqui também. Mas, uns mas três, só imagina. 92 hoje. Ah, então tá rápido mesmo. Primeiro dele, Cláudio Piccoli. O assunto é: gostaria de um refil de chorume? Ponto de interrogação. Sim. Olá. Próximo e-mail. Olá, belos mendigos elegantes. Após fazer a pergunta polêmica no episódio de brigas, só posso dizer uma coisa, como eu sou demente. É verdade. É uma conclusão, é a saga de Cláudio Piccoli aqui. Não somos psiquiatras não, filha da puta. Ó, ele fala, copular com Xuxa ao som de Lua de Cristal, gênio, sonho de infância. Puramente normal, puramente aceitável, né? Eu acho. Eu comecei a aceitar depois que o Luiz me abriu os olhos aqui. O olho do cu, né? Os olhos. Enquanto tocava a olho, Lua de Cristal. Lua de Cristal. Os olhos. E disse, você vestido de Xuxa, assim. E ele de Sérgio Malandro. De Príncipe Sérgio Malandro, por favor. Mas com o pinto do cavalo. E eu não tava vestido de Xuxa, eu tava só com as botas da Xuxa. Por favor. E o colete de Paquita. Sim. Poderia me sentir o Sérgio Malandro. Aí só faltaria cheirar um pó com a Sandy e minha vida poderia acabar. Pô, marca com a Sandy, então. É, ela é daqui de Campinas. Toda quarta-feira, atrás da praça, ela tá cheirando pó lá. Chama o Maradona junto. Sim, sim. Quase morri de rir com a piada da alta resolução. Ah, uma piada. Piada como uma tecnológica. É, uma piada ali, ó, precisa. 4K. Ah, uma piada muito boa. É, eu sou assim, cara. E eu penso isso daí do nada, cara. É isso que, isso que é genial. É mágico, isso aí é mágico. Não, isso tem... é Deus, cara, isso é Deus. Não tenho muito o que falar, mas precisava falar isso. Observação. Poderiam colocar o filhote para ler e-mails? Não. O filhote não sabe ler, né? Temos aí. Ele não sabe ler em português. Né? Sim. Ah, é que ele não sabe ler e-mails também, porque ele já nasceu depois da tecnologia do e-mail. Sim. O negócio dele é redes sociais. É. Então, esse foi Cláudio Piccoli. Ele é programador ainda e estudante de ciências da computação. Mas pelo como jeito, programador não... ainda? Não, não desistiu da faculdade ou da profissão. Eu achei que o homem de programa não desiste nunca da profissão. Assim espero. Porque ele faz por prazer, não por dinheiro. É. Danilo Souza mandou um e-mail aqui. O assunto é ouvinte do Chorume. Olá, longânimes Douglas e Gabriel. E olá também ao demente Wesley. Olá. Olá, meu nome é Danilo e eu gostaria de contribuir um pouco a esta leitura de e-mail para que não fique com menos de 210 minutos padrão Chorume. É hoje vai ser curta mesmo. Gostaria de deixar um jabá. Faço parte de um podcast chamado Chorume, mas com CH aqui, pelo jeito. Onde participam comigo Dulce, uma moradora de rua aqui da minha cidade. Gabriela, menina linda, mas com baixa estima devido a ser monoteta. E o Wesley, um senhor de... do asilo aqui da cidade, que tem a mania de roubar latas aqui do estúdio. E eu, Danilo. E não participo diretamente com a voz, mas sim como Gogo Boy, trazendo alívio sexual para os integrantes e convidados durante a gravação. Isso que é uma boa, né? Ele manda, acessem chorume.com.br. Às vezes o link dá errado, caso não der, tentem chorume com X. O X não tem sentido algum, né? É, mas ele fala que é a grafia correta. Ele fala, bem, só gostaria de fazer esse jabá mesmo, um grande abraço. Então fica aí a dica. É, excelente, eu queria conhecer essa integrante monoteta. Talvez a gente tenha algo em comum. Alguma coisa mais europeia, assim, talvez uma espanhola. Não, né? Não, mas dois sem confiança não, nunca vão se conhecer, né? Não sei. É, mas menos com menos dá mais. Você... isso sim, hein? Olha o matemático aqui pra confirmar isso. Tô despertando o melhor das pessoas aqui. Evandro Rudney mandou aqui o assunto Ursinhos Loucos e Ladrões de Água Fervente. Mas Evandro o quê? Rudney. Tudo bem. Entendi Ruth. Olá, chupadores de eunucos bem dotados. Olá. Meu nome é Evandro e eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gostaria de informar que vocês são responsáveis por um momento muito tenso da minha vida, pois fiquei mais de 6 meses hospitalizado correndo um sério risco de vida depois de fazer o famigerado doce alcoólico Ursinhos Loucos, que o Wesley Zop ensinou aqui nesse podcast educativo. Como que é, Wesley Zop? São... pequenos doces, ursinhos, gominhas, feitos gominhas, que você deixa... em forma de urso. Em forma de urso, no caso. Você deixa num reservatório com pinga de um dia pro outro. Aqueles bichinhos, ó, a gominha vai sugar a pinga e você come isso feito uma sobremesa, em família, mas numa mesa de Natal. Se tiver formato de leões? Leões loucos. E de minhocas. Minhocas loucas. Muito bem. É variado, parece, é variado. É um cardápio extenso. Negócio mas é louco. Aí pra cada um tem uma técnica diferente. Claro. Ele fala, em um ato de pura loucura, acabei fazendo uma super maratona do Chorume. Os médicos falaram que tiveram que drenar toda a bosta que estava no meu cérebro. E também tiveram que arrancar a enorme hemorroida que acabei contraindo só de ouvir a voz do Wesley Zop. Não, isso provavelmente foi o cucuarismo que ele tentou fazer. Não, mas é que ele ouvindo a sua voz, ficou excitado e mandou uma cunheta. Né? Mandou a cunheta, sim. Que é com dedão, pra quem não sabe. É com dedão, com unha. E daí sangra, estufa, e aí hemorroida, né, cara? Mas puramente normal, né? Normal. Acho que é normal. É, parece que 3 a cada 4 pessoas tem hemorroida. Eu não tenho. Peraí, um, dois, três, quatro. Três a cada quatro, você não tem. Não, eu não tenho. Tá, tá. Confere a matemática. Pra mim deu certo com a matemática. Bateu, bateu. Não, matemática dificilmente erra, não, não é? Nunca erra. Nunca erra. Eu só queria dizer que a minha, pelo menos, não é na prega rainha. Então eu tenho perspectiva de vida. Sim, sim. Pelo menos você tem todas as pregas. É, o cara chega lá no o médico fala, tem uma notícia. Hemorroidólogo, no caso. Sim. A sua hemorroida inflamou a prega rainha. Não, mas daí é eutanásia. Tira na cabeça. Não, eutanásia. É. Tira na cabeça do pau, né? É. Por quê? Por quê? Acho que é melhor morrer sem dor, né? Certo, tudo bem. Logo mais, irei enviar a conta do hospital para o Gabriel, pois fiquei sabendo que ele tem desconto para monobolas. Ele tem um convênio aí que ele tá... Monobolas, Medical Group. É 50% de desconto. Por quê? 50% a menos da parte importante pro homem, então não tem. Enfim, gostaria de dizer que o podcast de vocês é muito bom. Oh, obrigado. Caralho, típico humor refinado de quinta série. Que amo ouvir. E fico ansioso pra ter uma lojinha do Chorume, mas enquanto não tenho, eu improvisei um saco de lixo com 4 buracos. 2 pra botar os braços, 1 pra botar a cabeça e o outro no toba pra facilitar as curradas. Lógico, vai que... Porra. Queria deixar também uma dúvida polêmica. Diferente de uma pergunta polêmica. Tudo bem. Para aquele que faz cosplay de Brad Pitt, só que sem beleza, talento, dinheiro, fama, inteligência, saúde e cabelo, mais conhecido como Zorpinho dos Banhados. É, realmente, você faz cosplay de Brad Pitt. Mas nessas condições. É, sim. Por favor. Eu estava fazendo um miojo, tentando reproduzir aquela invenção de milhões de dólares feitos pelo Ganso. É impossível, né? Mas tudo bem. Botei ele na panela e também com um pouco de água. Liguei o forno e fui pra sala. O forno? É, ele fala o forno, mas vamos supor que ele ligou o fogo, vai. Tá. Mas eu acabei esquecendo dele. Quando voltei, toda a água tinha desaparecido. Sabe me dizer o que aconteceu? Tenho medo de que alguém tenha invadido minha casa e bebido toda a água fervente. Abraços a todos e continue fazendo um ótimo trabalho de merda que eu tanto gosto. E aí, Wesley, você que é um cientista aqui. Claro, claro. Provavelmente o que aconteceu? O macarrão, ele é tipo... gominhas com formato de urso. Né? Então ele deve ter sugado a água achando que era o quê? Um saquê quente. Não. Sugou, ele porque achou que era água ardente. Ou água ardente. Querendo se tornar um ursinho louco, um macarrãozinho louco. Um macarrãozinho louco ou uma minhoquinha louca, porque tem o formato. Uma tênia louca. Uma tênia. Um miojo louco. Miojo louco, mas era água. Daí. Decepção geral da nação. Decepção miojal. O próximo e-mail dele, Orelha Miguel, lá do Café com Currada, Café com Bolacha. Assunto é minha primeira briga. Olá, queridos, me chamo Zé Buceta Miguel, 31 anos, karateca, jiu-jitsuero, faixa coral, 12º Dan de ninjitsu shudan, 23º nível mental com ênfase em nunchakus e também sou host do podcast Café com Porrada. Caramba. Nada disso seria possível se não fosse o Febrino. Obrigado, Febrino. A não ser a parte do karateca. Sim. É a primeira vez que mando um e-mail para os senhores e me senti na obrigação de fazê-lo depois de tanta história merda de fuga de briga e faxina na casa da avó. Muitos devem pensar que eu sou o Ratatata Fugen por ter um podcast de artes marciais. Mas a verdade é que eu apanhei aproximadamente 93% das brigas que eu me meti. Porque certo ele correu, né? Mas às vezes o cara que luta... Ele não é bom em briga. Porque quem luta não briga. Não, porque às vezes o cara que luta, ele quer o quê? Ele acha que todo mundo vai ser ético dentro das artes marciais. Ah, e chega um demente e mete um skate na sua cabeça, entendeu? Mas com truque, hein? Com truque. É, dá trucada. Entendeu? Então, às vezes o cara não tem essa vantagem. Por isso que até hoje o Wesley Zop, quando joga truque, ele é meio violento. É, a primeira que tenho lembrança foi aos 5 anos na escola. Todos os moleques da minha turma estavam pegando no meu pé, que o cara é do Rio de Janeiro também, né? Os caras 5 anos os caras já tem um maço de cigarro no, na camiseta dobrada. Exato. Tô todo malandrinho. Primeira briga no maternal. Exato. Todos os moleques da minha turma estavam pegando no meu pé, me chamando de baixinho folgado. Que deveria ser verdade. Conhecendo ele, ele é baixinho e é folgado pra caralho. Como era muito novo, não aguentei a zoação e parti pra cima deles. Depois de muito tempo, naquele pique, pega de morte, consegui segurar um e acertar um diretão no nariz. Cacete, 5 anos de idade. É. Foi um soco bonito e todos pararam a zoeira na hora. Pô, o cara... Claro. Pensei, porra, sou foda pra caralho. É assim que se resolve. Nenhum desses otários nunca mais vai mexer comigo. Porra, sou foda pra caralho. Agora eu vou comer minha maçãzinha na lancheira do Max Steel. É, meu Danoninho. Agora eu e meu Danoninho. Ninguém vou tomar o Danoninho dos campeões. Vou pedir pra tia abrir meu Yakult, que eu não consigo. Vou pedir pra tia abrir meu zíper, porque eu sou um campeão. Chupa meu pau, que eu sou foda pra caralho. Dá uma mamada aqui, tia. E amarra meu cadarço. Esse momento sublime de vitória deve ter durado uns 5 segundos. Porque o irmão gêmeo do moleque, ou um clone, não sei, vai que ele tinha poderes ninjas sobrenaturais, brotou do nada no meio da quadra gritando, não bate no meu irmão. E plou, sentou um socão no meu nariz. É, isso aí é importante. Acontece de você acabar apanhando do irmão quando você bate. É, minha cabeça voou para trás, vi estrelas e quando abaixei a cabeça para me recuperar, o melado tava escorrendo bonito. Então foi uma rolada que ele levou na cara. Uma gozada. É. Daí, melado de cana, melado de cana. Daí chegou alguma professora e inspetora para separar, nos levaram para a direção, deram um esporro, chamaram nossos pais, aquelas coisas. Enfim. Não sei dizer se venci minha primeira briga da vida porque o meu nariz ficou mais fudido do que o do outro moleque. Mas acredito que sim, pois todos sabem que o vencedor é quem dá o primeiro golpe. Primeiro vale um carro, né? É, mas a questão é, ele ganhou contra o irmão número 1, mas sim. Contra o irmão número 2 ele perdeu. Mas a primeira ele ganhou. A primeira ele ganhou, mas... Mas considerando que ele levou 2 esporros da professora do moleque, ele ganhou. É. Bom, não vou me alongar mais. Caso queiram ver outras derrotas, digo, outros casos de lutas sanguinárias e batalhas épicas, ouçam lá o Café com Porrada. Observação, cortem esta última parte porque Deus me livre mandar um e-mail só pra fazer jabá, até porque não sei se é permitido. Claro que não. Beijos cremosos em todos os lindos e no Wesley Zop também. Obrigado. Oh. Queria dizer que se ele ainda pretende participar de brigas, é bom ele continuar se alongando, porque senão ele pode ter cãibra. É verdade. Sim, comendo banana então. E pela boca pela, dessa pela vez. Pela toba também. João Augusto Porto, o assunto, último episódio e sobre a minha primeira vez nesse podcast. Olá, seus lixos! Sou o João Augusto Porto, escritor e pau no cu não é Nerdcast aqui, então bem, venho aqui discorrer sobre o último episódio e a minha primeira vez escutando essa merda deliciosa. Adorei. Gostei. O Ganso é um host incrível, pô. Isso não tá Arnaldo, escrito. Coloca um eco. Coloca você sabe um que eco isso não aí. Tá escrito não, mesmo. Se você soubesse ler, você poderia contestar. É, eu até espiei aqui, mas não sei ler. Tô vivendo tudo isso, não aprendeu a ler ainda. E eu senti sua falta. Tira o pau da mão, mas não tem como, cara. Não tem como. Mas foi um ótimo episódio. Você tá falando do episódio que eu não participei, que teve o Bergs como host aqui. Agora sobre minha primeira vez, no Chorume, ele fala, tirem o pau da mão, porra, não tem como. Não dá, enquanto não terminar, não dá. A gente só grava assim, a gente só grava assim. O meu eu até solto, mas o do Luiz não consigo soltar. Já tá grudado. É muito veiudo, muito grosso. Bonito. Olha, dá uma olhada. Parece que foi esculpido, né, cara? Muito e bem. Não é tão salgado. Próxima vez eu venho mais suado. Aquele gosto de ursinho louco que fica. Era o último dia do ano e baixei o Churumelas Religiosas. Coloquei pra escutar e quando vi já tinha 30 minutos e não havia acabado a leitura de e-mails. Óbvio, que leitura de e-mails que vai ser tão curta. Você acha que aqui é fermata? Achei estranho e fui olhar na descrição, pois pensei que realmente era um podcast de leitura de e-mails. Mas depois de 3 horas acabou a leitura, então tudo bem, foi tudo, sucinta, tudo que é bom dura pouco. Entre entre meio nádegas e tetas, essa descoberta foi incrível. Parabéns por esse podcast foda com o PH, Wesley Zop. Pô, tá aí sim. Agradeço vocês pelas horas de lazer. Obrigado e pau no cu do Wesley. Daí ele manda... Mas por que só no, ele no manda meu... um anagrama aqui entre te amo e te bambo. Te bambo? Te mamo. Ah, tá. Então tem um... Ou seja, te amo e te amo. É. Quem ama engole. Quem ama engole. Porque... Mas não, quem mama engole? Se mama é porque quem quer o líquido. Então, mas quem mama... Não, mas se mamou é porque quer. É. Então, mas isso mas não vai jogar mamou. Fora. Ah, bom. Entendeu? Pode ser, pode ser. Pergunta polêmica para todos os membros, menos o Ganso, o Gabriel e o convidado. Você bom, prefere... Pelo menos é pra todo mundo. Isso já me deixa mais aliviado. Você prefere levar facadas e tiros até a morte? Digamos que isso demore 3 horas, porque eu quero, ele fala. Ou dar o cu até a morte, que demora 3 horas também. Tá. Eu vou deixar mais interessante a pergunta dele. Tá, vamos ver. Você prefere morrer com... Você vai inventar. Não, não, é não, isso, não. É. Tiros e facadas até a morte, mas elas serão no seu saco. Por Nossa, 3 horas. É, por 3 horas. Tá escrito daí? Não, não. Calma, calma. Ah. Calma. Quero deixar interessante. Tá, tá. É o business, cara. É o entretenimento, cara. Vai. Ou... Dá o cu por 3 horas. Não, a facada você sabe que você inventou. No saco, você inventou. Isso era pra ser no peito, na cabeça, na costa. Pensa bem. Um cara chega pra você assim e fala: vai ter um desconhecido que vai te esfaquear e vai te dar tiro onde ele quiser. Ele tem um aval total de te matar, mas ele pode fazer isso onde ele quiser. Você acha que ele vai dar na cabeça? É. No saco. Na cabeça não, mas na costa, no peito. Não, não, não. Na cabeça comum. Do pau. Ah. Obviamente, então eu vou dar o cu por 3 horas, caralho. Aê, viado. Mas você sabe que assume. Esse tiro... Não, mas tiro e facada era na... não era não, no saco. Não, era no saco, não cara. Era no saco e tá no e-mail. Tô, não, eu tô... Qual o nome do cara? É o entretenimento. Qual o nome desse é o filho entretenimento, da puta? Cara. Qual o nome do filho é o da Porto, puta? Que tá na Bolívia. O Porto, aonde que é essa facada esse não, tiro não. Aí? Responde aqui agora. Não. Wesley Zop, vamos supor caralho, que eu vou te matar a facada e atiro. Atiro. Vai ser no saco que eu vou te acertar, cara. Que tamanho que é a faca? Porque vai durar 3 horas. Você ah, sei lá, uma faca. É uma faca de serra. No, então a lâmina não vai ser. É, já que é pra inventar, é né? Deitada, uma faca sim. Deitada. Sim, sim. Sobremesa. É, de plástico. E o tiro é do quê? De estilingue, né? Tá. Com mamona, claro. Revolver do Rambo. Tiro de sal. Tiro de sal no saco. De sal, mas com mas aquela 22. Pedra grossa. Aquela pedra que, grossa. Que entra, mas não atravessa, entendeu? Mas... Sim, entra e fica. Né? Porque pra demorar 3 horas pra matar, tem que ser assim. Mas se bem que acho que com um tiro ali eu já ia morrer. Não, é 3 horas. Você vai durar, você vai durar. Tá. Claro que eu vou dar um cu 3 horas, cara. Porque ele tira no saco, filha da puta. Não, pode ser que ele crie resistência e nem morra. Você é muito cu. Previsível. Você é invisível! Você sempre escolhe dar o cu, né? Ó, oh, dá o cu, salva sua mãe, dá o cu! Não, entre meu saco e meu cu, vai no cu, é. O cu já tá tudo estourado, né? O cu já tem o um buraco feito, cara. Não tem problema. Próximo e-mail, Luiz Mendes. Fala, seus dementes. Sou o Luiz Fernando Mendes. Prazer. Apesar de eu não usar o código MOR pra prazer. Ter meu e-mail lido... Ao qual seria me travestir de Renan Cirilo? Espero que tenha o mesmo efeito. Sim, sim. Comecei a escutar o Chorume por indicação do Bergs. Esse mequetrefe! Não fala assim do Optimus Prime. É não fala assim do nosso rosto. Nosso melhor ghost, por favor. Ele e o Ucho, né? É. Tá tão empatado. Em quem você votaria? Entre agora que ele não tá aqui pra te bater. É, mas o ambos são grandes, né? Mas lembrando que o Ucho tem uma loja de frango frito, uma... O Ucho é bem melhor. Não foi tendencioso. Não, não, não. Lembrando que se você votar no Bergs, você vai tomar tiro no saco. Se você votar no Ucho, ele vai comer seu cu com força. Mas de novo, tá? Eu vou votar no Ucho, mas não pelo frango. Viciei nesse lixo. Já escutei todos os episódios e alguns mais de uma vez. Também espalhei para uns pá de negro. Com certeza é o feed mais aguardado da semana. Oh, porra, que elogio, cara. Sim, nossa, vamos parar com isso aqui. Vamos parar no auge. Vamos parar no auge. Para que tá bom. O auge foi esse meio aqui. Essas risadas, tosse do Ganso, essa mente doente e sábia do Zop, E a relinchada estridente do Gabriel tem o poder de fazer você cuspir qualquer coisa pra fora da sua boca se ela estiver cheia, o que pode ser líquido ou sólido. Mas se ela estiver vazia? Ah, sei lá, cara. Arca. Não sei sua boca sempre tá cheia. Não sei se essa combinação faz você criar coisas na sua boca e cuspir, não sei. Porque fica salivando, né? Entendi, pode ser. E o dogma ao ser seguido para quem almeja se tornar ou aperfeiçoar sua jornada para ser um ser humano mais mongol. Ou seja, quer morar na Mongólia, tudo. Sim, sim. E o objetivo de um homem é o objetivo de um homem, cara. Vocês são fodas, realmente. Que palavra sábia, né, cara? Não, que frase, que provérbio. PS, não tem nada mais engraçado do que o combo sequencial de nomes derivados de Músculo do Amor, cara. Ah, oh, aí realmente. Sim. É uma coisa educativa, né, sim, cara? Sim, estamos aqui pra isso. É, Luiz, você sabe vários nomes pra Músculo do Amor ou não? Você sempre chama pelo mesmo. É sempre pelo mesmo. Sempre Luiz Júnior. Isso, Juninho. Pega no Juninho. Juninho ao Luizinho, caso. Luizinho. Pega no Luizinho da galera, né? Da galera. Chega na roda, todo mundo cumprimenta. Leandro Lopes mandou um e-mail aqui com o assunto brigas. É um filho da puta, não, né, o cara? Cara, vem, ele participa do episódio, daí ele manda um e-mail com brigas. Uma história que ele poderia ter contado na porra do episódio. Não, faz o seguinte, não leia esse e-mail. Eu só vou ler, porque você eu vai ler? 29 e-mails desse cara, então eu tô investindo nele faz tempo. Ah, é verdade, é verdade. Tudo bem. Olá, amigos. Este episódio ficou sensacional. Que convidados incríveis, hein? Primeira participação do Anderson Negão, verdade. Sim, verdade. Foi mítico, foi mítico. Bergs provando que é muito talentoso também como host de programa de zoeira. É, também aquele plataforma Drops é uma zoeira aquilo lá. Só fala de filme merda, de um jeito merda. Não tem seriedade. É, então. E o convidado que virou sinônimo de covarde, eu. Ficou chateado. Putz. O Renan de Vila Velha, Espírito Santo, host do Na Trilha, estava me zoando no Telegram lá no grupo do Café com Bolacha do Orelha Miguel. Virei sinônimo de covarde. Ah, não é tão ruim, né? É. Poderia ser coisas bem pior vindo no Chorume aqui. Sim, pode sinônimo de modobola, sinônimo de velho careca. Tem coisas piores. E podia ser também sinônimo de amor. Sim. Que é amar. É verdade. Foi essa frase sua, cara? Muito bonito. Não, ele fez até uma música. Vai ser meu jargão. Ah, sim. Quero contar aqui a história que contei e veremos o que o juiz de tudo, o senhor Simpatia e nosso querido mendigo pensam. Se tiver convidado, quero que opine também. Então se prepara, Luiz. É um momento de julgamento. Julgar nunca é fácil, cara. Vamos lá. Eu dormia cerca de 4 horas por noite na época que iniciei a faculdade. Dormia até bastante, né? Pensando bem aqui. Um cara desprendido de estudar. Eu dava aulas numa escola e estudava à noite. Dependia de ônibus para atravessar a cidade. Quando eu tinha uma oportunidade, eu dormia. Sentei no ônibus no único lugar vago, que era atrás de um banco mais alto. Em cima da roda. Achei que era no meio da teta de uma velha. Que ficava sobre as rodas traseiras. Não, porque é cheio de sebo normalmente, lá não tá muito vago. Hoje são todos altos a partir dali. Talvez por conta do que ali ocorrera. Então estava lá eu, provavelmente roncando no penúltimo banco. Eu não sei quanto tempo demorou, mas sentou um moleque todo catarrento do meu lado, com a blusa suja. Ele bateu o corpo em mim quando sentou. Eu acordei, olhei para o lado e ele começou a falar. Eu ainda estava meio catatônico quando comecei a entender o que ele dizia. Então ele sentou aquele pivete filha da puta ali e começou a falar merda para ele, provavelmente. Diziam ele que havia ido fazer uma cobrança e como o cara não tinha nada, tiveram que apagar ele. Mas que precisava levar alguma coisa aquele dia. Eu ouvi a história e bravo, já... Cara, se você vai me assaltar, pelo menos inventa uma história menos batida. Então o moleque tava ali... Usando o padrão. Não, é o assaltante que blefa, né, cara? Sim. Então ele fala ali, ah, a velha historinha, ah, fui ali bater um cara, tava isso. preso porque matei uma pessoa, agora tô saindo do presídio. Sim. Já tentaram me assaltar com essa, só que... Não tentaram te assaltar, pediram dinheiro pra você, é, sem ameaça de morte. Não, sim, sim. Mas o cara tava bem incisivo na petição, só que eu não tinha nada pra ele levar. Como é que virou moda uma época aqui, pelo menos em Americana, São Paulo, a pessoa vim pedir dinheiro assim, ó, acabei de sair da cadeia. Acabei de sair da cadeia porque matei um cara que não quis me dar dinheiro quando eu pedi. Quando eu saí da cadeia da última vez. Exato. E eu tô voltando pra cadeia sempre. É aquele do blefe. Ele fala, cobrei originalidade do bandido. Ele quis perguntar de onde eu era. Provavelmente, se dissesse que eu era da região dele, não seria roubado. Mas tem tanto bairro pobre onde cresci que seria difícil acertar. Daí eu falei, de longe. Eu disse, porra, o cara é forasteiro, né? Eu ainda corajoso falei, ó, eu vou pegar minha carteira. Eu só tenho passe de ônibus. Você aceita passe? O cara negociando. Vai ameaçando. Vai aceitar passe ou não? Ele disse que sim, né? O cara fala, pô, hoje eu vou aceitar paz. Mas imagina, que bandido mequetrefe, né? Matou um cara, fala, preciso levar alguma coisa pra ele. Levar um passe. Vou levar passe. Você não é pelo menos uma cartela? Imagina, o cara encontra o Dom... Pode deixar a mão, encontra o Dom Corleone. Ô, padrinho, aqui está seus passes. Você não foi pelo menos na cartela de passe, não valeu a pena. Sim. Aí eu peguei a carteira, tirei dela os passes, e só tinha passe e meu RG. E tirei um deles e disse, eu te dou todos, mas este aqui eu vou ficar. Porque eu vou pra minha aula e preciso voltar pra casa. Coloquei o passe na carteira e guardei. Esse cara é... Esse cara é bola azul. Cara, é sangue frio, pô. Esse cara que pegou o passe, por acaso chama Douglas? Já ouvi história parecida. É, então... Ele ficou nervoso, começou, você é folgado. E aí atrás de mim um cara ameaçava pegar a arma. Ele falou, o silenciador vai funcionar direitinho. Foi então que percebi que eu estava cercado. Eram 6 garotos. Mas cara, todos catarrentos, todos maltrapilhos, podia até ter uma arma, mas silenciador, fala a verdade, né? Não minta aqui pra não, mim. Porra, silenciador. Os caras estavam vendo muito filme, né, meu? Porra. Na verdade, o apelido do cara com a arma era silenciador. Porque ele calava a boca das pessoas. Era mentira. Aí o moleque me chamou de truta, depois de peixe, e aí eu fiquei puto. Quem chama? O cara tá achando que é o Romário ali, porra. Ele veio colocar a mão nos meus bolsos, eu tirei a mão dele. Ele queria o celular, eu não tinha um. Eu estava muito puto, mandando ele tirar a mão e falando cada vez mais alto quando o cobrador percebeu a movimentação e perguntou o que estava acontecendo. O moleque do meu lado se levantou e disse que não estava acontecendo nada. Aproveitei, levantei e disse, acabei de ser assaltado. Antes de terminar de falar, o motorista parou em frente a um batalhão da polícia militar e chamou os homens. Ele me devolveu o que tinha levado, menos uma caneta. E falou, não foi nada, não foi nada. Ainda assim, os policiais entraram armados no ônibus, tiraram os garotos e levaram pra fora. Depois o policial veio falar comigo. Dois deles eram maiores de idade e os outros eram menores. Eles tinham estiletes e uma sacola cheia de materiais de papelaria. Eles iam se lascar. Por causa do estilete. Entendi, entendi. Caramba, era o estilete silenciador dele. É porque quando você arrasta a lâmina, não faz barulho. Não faz aquele trec. É. Eu, dentro do ônibus, estava passando mal, como acontece comigo quando passo nervoso. A pele e os olhos vermelhos, coçando, o intestino se mexendo pra dar merda. Mas principalmente, eu estava chorando. Ué, o cara se conteve. Não era de raiva, não era de ódio, não era de nada do que vocês imaginem. Eu comecei a chorar de pena dos garotos. Comecei a pensar que os maiores seriam fichados, que os menores iriam para o conselho do telar, ele fala. Que eu tinha causado isto a eles. Racionalmente, eu sabia que não era culpa minha, mas fazer o quê? Então este sou eu. O cara que não sabe brigar porque não sabe brigar. A fofinha da Jéssica, também no grupo do café, disse que não sabia se me abraçava ou socava. E com razão. Um grande abraço, Leandro. Então está aí a história para ser julgada. O cara que chorou porque viu que fez mal aos meninos. Fez mal a bandido. Mas posso falar a verdade aqui para ele? Pode falar. Para tirar o peso da consciência dele de ter feito mal para esses meninos? Ah, eu acho que você tem esse dom de motivar as pessoas. Cara, ele é da grande São Paulo, a polícia militar parou os meninos, devem ter levado pra um beco escuro e matado esses moleques. Ah, mas com tiro na cabeça só. Sim, porque a polícia... Tá tranquilo. Polícia militar mata os caras, meu! Os caras são loucos, os caras... Só que primeiro... Os caras apagam! Só que primeiro mataram os maiores de idade e depois os menores. Eu espero que sim, né? Em ordem pra tudo nessa vida. Claro. Então, porra, não precisa se preocupar com esses meninos. Eles não estão sofrendo, não. Foi rápido em dolor. Você fez a eutanásia. Deve comendo. Ter sido tiros no saco por 3 horas e estiletados ali, ó. Não, mas você fez bem de ler esse e-mail, porque ainda bem que ele não contou isso no episódio. Ia ser outra frustração. Em depressão, né? Ia mudar histórias de depressão com o Leandro Lopes. Ah, e mesmo porque o Negão ia contar a mesma história, só que no final ia aparecer uma vassoura. Ele ia varrer o ônibus. Eles iam varrer os miolos do moleque no chão, matados pela rota. No canavial não, porque lá não tem canavial, né? Do Tietê, só né? Só que daí apareceu no jornal assim, polícia militar se engana e mata moleques com material de papelaria nas mãos. Alguma coisa assim. Então não precisa ficar com peso na consciência, não. Não. Aí, por que que eles tinham estiletes? Que era pra dividir o passo. Aqui Vanessa Lima. O assunto é escreva aqui o assunto. Então, Wesley Zop. Eu vou escrever um assunto. Sua missão é. Dá um assunto? O título desse e-mail aqui depois. Vamos ver. Olá, Choromento. Sou eu, Vanessa Lima, aquela de Portugal. Não acho que tenha outra ouvinte sem bigode, ela diz. Nome de cantora e que merecia um Choromoscar, mas gosto sempre de relembrar isso. Não tem outra realmente. É, assim, que merecia Choromoscar? Várias, mas sim. Com todas essas características, sem bigode, acho que é o mais difícil. Meu na trave aconteceu no verão passado. Tinha acabado de me mudar de um apartamento onde vivia com mais 4 estudantes... para onde eu iria viver com 2. E acreditava que isso ia ser uma evolução. Neste apartamento, meu quarto tinha um armário velho, destes de casas assombradas, e uma mesa antiga. Então resolvi desmontar tudo para colocar uns móveis novos e ter um pouco mais de dignidade do que viver num quarto que poderia lembrar a bagunça do Wesley. Não, nem perto. Não, se dava pra ela não faz ideia. Nem dava pra entrar no quarto e ver a mesa e o armário, então tá muito longe. Não faz ideia do que tá falando. Nessa de desmontar as coisas, pedi ajuda ao meu amigo. Claro. Aquele que me mostrou o Tumblr com os e-mails internos. E ele veio de manhã ao apartamento me ajudar a desmontar coisas e montar outras. É, montar, né? Entendi. Não julgue as pessoas antes da hora. Não, montar outras. Mas eu tô falando. Deu mais de 8 segundos. Essa montaria. Tenho que abrir um parênteses pra explicar que neste apartamento eu estava vivendo com um colega que estava fazendo um mochilão e naquele dia estava na Rússia e tinha alugado seu quarto para um casal francês pelo, sei lá, que porra de aplicativo aqui, até aquele dia. No outro quarto tinha um outro brasileiro que havia acabado de chegar de Dublin e saía para trabalhar às 6 horas da manhã e voltava às 18 horas da noite. Estavam sós. Das 6 às 6. Exato. Estavam sós. Dá um julgue, Wesley. Não estou julgando. O dia estava quente. Uns 35 graus. E meu amigo chegou por volta das 10. Os franceses não estavam, o que me deu a entender que já tinham ido embora. Sim. E eu e meu amigo começamos a desmontar o armário para tirar do quarto. Depois de muito trabalho, eu resolvi conferir se a mesa velha caberia no elevador. Era sexto andar. Sem desmontar para não precisarmos ter o trabalho de mexer naquilo tudo. Porra, deve ser um trabalho desmontar a mesa. Tirar quatro parafusos. Exato, né, cara? Porra, né, cara? Como era verão, eu estava descabelada, descalço e de shorts. Meu celular na mesa da sala, chave na porta e meu amigo mexendo no armário. Então fui até ele e falei que iria olhar se a mesa poderia descer sem ser desmontada. Saquei a trena, medi a mesa e saí para medir o elevador. Que mulher andrógina. Só com a trena. Sim. No momento que coloco o pé no corredor, meu amigo aparece do meu lado e a porta do apartamento bate. Estávamos trancados do lado de fora do apartamento. Puta que me pariu. Acho que daí não tem mais o que fazer a não ser sexo. Não, elevador. É o código. Meu mundo caiu. Não tive como brigar com ele, que estava me ajudando, então ficamos sem teto, literalmente, dentro do apartamento. Meu chinelo, meu celular, o celular dele e a carteira. Não tinha um puto de um euro. Eu também não tenho, então eu sei esse sentimento. Eu sei o que é. Para ir ao trabalho do cara que tinha vindo de Dublin pedir a chave. E não tínhamos como sequer ir à casa do meu amigo pedir ajuda à esposa dele. Porque a esposa dele sabe arrombar portas e coisas desse sim. Tipo. É chaveira, né? Tudo. Descemos até a entrada do prédio e ficamos lá desolados. Meia hora depois chega minha amiga, esposa dele, que havia ligado várias vezes e ele não havia atendido. Opa, tem uma esposa aqui, cara. Olha aí! Tá vendo como você não pode julgar as pessoas? Eu não tava julgando ninguém. Eu só queria dizer, vocês estão entendendo o que que tá acontecendo. Mas aí tem o... Vou te dar uma dica. A esposa ligou várias vezes pro cara. Não atendeu. Não atendeu, falou, porra, tô lá. Vou lá pegar no flagra. Deve estar desmontando uma mesa, né? E chegou junto. Mas na cadeirada, né? No batistaca. Então ela tava trazendo o almoço... Claro, né? Claro. 10 horas da manhã. É. 10 e meia, que já tinha passado 30 minutos. Pra gente nos encontrar ali desolados. Ela ri, nos chama de estúpidos e coisa assim. Lógico que ela ri aliviada, né? Sim. Nessa hora eu já estava rindo também, pensando como eu poderia atrair esse tipo de má sorte. Então começamos a conjecturar o que fazer. Ir à Rússia não era uma opção. Não, mas é o meu primeiro pensamento. Sempre quando acontece alguma cagada, eu penso... Vou pra Rússia. Não, e a Rússia não é uma opção. Igual aquele dia que você pisou na merda. Que eu caí no esgoto? Eu, porra! Se eu estivesse na Rússia, isso não aconteceria. Não, e a Rússia não é uma opção. Não é uma opção. Tudo bem que ela está bem mais perto e poderia ir à Rússia de trem. Tudo bem, mas... Não, mas... É o pensamento que eu tenho, cara. Não sabia o telefone, muito menos onde era o trabalho do cara que morava comigo, né? Rezar para que os franceses não tivessem ido embora. Engraçado que os portugueses nunca fariam isso na época que Napoleão ameaçava invadir Portugal, né? Eles queriam que os franceses fossem embora. Nunca pensei. Como que a história muda, né, cara? Pô, como que a necessidade faz com que a pessoa mude de opções? É, então, com toda a força cósmica, eu clamei. Enquanto as velhas vizinhas portuguesas passavam e me julgavam. É, parece que o Wesley Zop é uma velha vizinha portuguesa, eu imagino. Eu não estava julgando, caralho! Elas julgavam assim, olha, brasileira, de short, descalça, descabelada, na porta do prédio. E como um grito de, na trave! Os franceses apareceram, pô! Eu tava tentando entender na trave ainda. Expliquei com todo o meu nervosismo o que aconteceu e eles abriram a porta do apartamento rindo. E foi neste dia que, na trave, eu não fiquei mais de 2 horas trancadas fora do meu apartamento. Sim. PS. Eu te amo. Obrigado. Em outro apartamento que morei uns meses antes, eu pedi uma pizza numa noite de chuva e deixei a porta aberta. Enquanto ia buscar, estava de pijama e descalça. É uma mania, né? A pessoa não tem roupas, né? Sapato. E quando peguei a pizza... Pijama é uma roupa, você sabe. E quando peguei... pra você, eu durmo pelado. Meu pijama é só 2 meias. Ele dorme no pelo. E considerando a quantidade de pelo, dá pra tampar bastante coisa. Eu falei que pijama é uma roupa, não que é minha roupa, né? E quando eu peguei a pizza, a porta do prédio bateu e eu tinha esquecido a chave. Porra, a pessoa não aprende, né, meu? É, demente. Tive que bater na porta de um vizinho solteiro. Ah, mas é. Detalhes, Wesley Zop. É sempre assim? Tem que ter um cara junto. E talvez ele também dormisse no pelo. E pedir pra ele abrir a porta. Quando voltei para o apartamento, caiu minha ficha que ele deve ter achado muito curioso. Eu ali de pijama com uma pizza pedindo ajuda. Me arrependi de não ter oferecido nada. Quer dizer, uma pizza, Wesley Zop. Sim, imaginei. Todo mundo sabe que você é um julgador, filha da puta. Então isso também foi na trave. Um grande beijo. Esse foi o e-mail aí de Vanessa Lima, nossa ouvinte mais querida de Portugal, tirando todos os outros portugueses que nos claro, ouvem ali. O último e-mail de hoje é dele, Garcia Renato. Episódio 73 na trave. Olá, Jorume. Tudo bem com você? Sim. Irmão do Jorume? É, mistura de sotaque. Juregue com Sim. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Certa feita, na Night, pra quem não tem tanta idade como o Zop e eu, Night é sinônimo de balada? Pra quem não faz inglês com que o tom da massa, né? É, claro, claro. Puxei assunto com o Broto e após uns drinks e algumas danças, surgiu a oportunidade de sair dali pra algum lugar mais calmo. O que isso significa, Wesley Zobb? Sexo. Achei que era fumar uma maconha. Não. Talvez os dois. Puxei assunto com o Broto. Uma coisa leva a outra. Mas, meio sem graça, ela chegou no meu ouvido e cochichou. Sou trava. Quer dizer, só o travesti. Eu acho que ela tinha uma trava no cu. Talvez. Não, sinto de castidade. Ou ela tem problema na coluna, travada, é isso. Sei lá, olhei pra ela e disse, você é muito maneira, relaxa, vamos nos divertir. Porra, é isso que eu tô falando, esse cara. Esse cara é desprendido, não, cara. É isso aí. Cara não tem trava. Não, curtiu, vai pra baixo, irmão. Esse sinônimo de amor é amar. Achei que ia dar um passo adiante na minha vida sexual. Queria ter novas experiências. Esperando o táxi pra sair dali e ir pra esse sonho, ela me abraça e fala: olha, você é muito legal, mas eu não quero me apaixonar, desculpa. Pegou o táxi e partiu pra nunca mais. Na trave! Uma pena, nunca mais tive outra oportunidade. Na trave pra ela, né? Porque não foi na trava. Ele não conseguiu. Na trava! Ele mandando ver ali na trava! Talvez ele tenha gritado isso e meio chateado ela, não sei. Grato pelas histórias hilárias do episódio, me diverti muito. Grato por serem quem são. Puta, cara. Tá, segunda vez que nos agradece. Isso emociona, emociona. É o cara desprendido mesmo. Esperando a caravana da saudade que vocês realizarão a passar na minha cidade. Vocês vão começar por Limeira. Colocado o roteiro ainda. Estamos pensando ainda. Wesley Zop é muito, um cara muito prendido aqui as coisas materiais de americano. É. Ele não tá pensando em viajar nesse momento aí, né, Wesley Zop? Muito longe. Limeira é muito longe, né, pô? E talvez na ordem alfabética Limeira não venha primeiro. Ah, então depende por onde você começa. Se começar pelo Libem, talvez tenha. Então, esse foi a nossa sucinta leitura de e-mails. Luiz, você é lindo, cara. Oh, obrigado. Só queria deixar claro isso. São seus olhos. Wesley Zop, você é esforçado, cara. Obrigado. Não muito, já foi mais. Mas ganhar dois choromoscas seguidos, cara, te deixou meio preguiçosão. Você se acomoda, espero, né, cara? Que o ouvinte saiba. Ele pensa que agora que o terceiro, a tríplice coroa, é uma coisa que vai vir naturalmente aí. Wesley Zop, eu participei lá do culote piloto lá, o maior culote piloto da história. Não maior porque teve grandiosidade moral, mas porque de tempo foi o maior mesmo. E deu quanto? 27 minutos? É, falamos lá de um novo campeonato de luta que estamos lançando aí. Ficou sensacional. Cara. Então, se vocês querem saber as regras desse... Do novo UFC, MMA, UFC. UFC é coisa do passado. Saiba disso. Exato. A briga do Aranha ontem teria sido muito melhor. Exato, exato. Se fosse, por exemplo, com a mãe dele, talvez. Teria menos carinho. Ah, não. Teve uma participação simbólica aqui, ele não é integrante do Chorume, quero deixar isso bem claro, porque ele anda espalhando as redes que é. Mas é mentiroso, né? O cara é mentiroso. Mas o Anderson Negão participou lá do Café com Porrada também, falando Sim. das vezes que ele mostrou a bola na academia. Em todo lugar que ele vai, ele fala da bola não, dele agora. Ele consegue encaixar essa história em todo lugar, meu. Um abraço, Anderson Negão, que agora é Anderson Pardão também. Sim. E agora ele atende pelos dois nomes. Então confira lá essas nossas duas participações lá, entre aspas. Agora é o momento que todo ouvinte espera, o momento de Gabriel Asbar brilhar. E não estou falando porque ele tem os olhos aí cor de paixão, não, falando que sinônimo de amor é amar, não é isso? Não, é, também por isso. Também por isso, mas é o momento que ele usa de toda a sua audácia, perspicácia e do curso que ele fez de tecnologia em sabonetes com cheiro de uva pra falar o tema de hoje. Gabriel Asbar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Oh! Tá nome longo! Específico? Sim. Mas foi o TCC do meu curso. Tá certo, tá certo. Então, Manual do Jovem Cabra Macho Moderno. Pra você que não sabe o que é um cabra macho, pra você que está naquela fase de decidir se vou ser um cabra macho... Moderno. Moderno. Esse manual é pra você seguir e aumentar suas perspectivas e suas expectativas aí de vida. Serve pra você, Wesley Zó. Ou de life. Opa, inglês com que eu tô na massa, hein? Então vamos pra esse episódio que promete ser o quê? Malemolente. Promete ser o quê? Cremoso. Macho. Promete ser macho, muito bem. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Muito bem, caros ouvintes. Então esse aí é um manual pra você seguir o cabramachismo moderno, hein? Cabramacho antigo, aquele da peixeira, coisas que já não se utiliza mais. Mas hoje, num mundo que ele tem uma liquidez decorrente, onde as coisas são voláteis, onde os sentimentos não são mais expressos em algo mais do que 140 caracteres, onde as amizades, elas são rompidas por coisas óbvias, como um simples excluir do Facebook. Não. É verdade. O cabra macho moderno não pode se pautar nessas experiências insignificantes. O cabra macho moderno é aquele que mantém a tradicionalidade num mundo que é superficial. Eu vou tatuar isso aí. Se você tatuar do lado do Tavinho, vai caber até mais. Né? Dá pra tatuar a lista não, telefônica. Tatuar nas costas. Então, Wesley Zob, comece falando aí do capítulo 1, o que o Manual do Jovem Cabra Macho Moderno traz. Ah, capítulo 1 é o básico. Sumário. Um cabra macho, tanto das épocas áureas, do começo da existência humana até hoje, é o quê? Não manjais a rola do próximo. Você sabe que isso é óbvio. Isso não... Ou pelo menos, nunca seja pego manjando uma rola. Faz mais isso sentido. É importante. É, isso é mais pro moderno. Não, mas o... Não é que você não pode manjar a rola do outro. Não pode ser pego. Exato. Você não pode ser pego. O crime é ser pego. Não, é porque o manjar a rola, então, vamos ler aqui o que fala. O manjar a rola, Aurélio manjar a rola é uma obrigação. É uma questão de comparação. Não de comparação. Uma questão de... Análise de mercado. Análise de mercado. Você tem que saber como é um, você é um senso. Isso, um senso. Exatamente. Se você... Ao entrar no banheiro público, um vestiário, um lugar onde você vai ver rolas, normal, sei lá. Uma exposição. Tomar banho com seu tio policial, sim, coisa desse tipo. Sim. Ao você ver que você tá ali acima da média, ao você ver que você tem uma rola de 30 centímetros grossa, veiuda, igual a do Luiz. Sim. Pô. Você tá tranquilo. Você tá tranquilo, você não precisa se esforçar, cara. Exato. A vida tá aí pra você, a vida é um parque de diversões, onde o escorregador é buceta. Sim, exato. Aí você tá tranquilo, você não vai se esforçar. Agora se você é o Wesley Zop, que ao comparar, ver que você está ali, você começa a corrida com, vamos dizer assim, metade do percurso a menos. Aí, você tem o quê? Você tem que Tem que correr atrás. Você tem que trabalhar duro, você tem que ser engraçado, você tem que, porra, sei lá, trabalhar feito louco, né? Consertar os vidros do carro. Tem que usar maiô na cachoeira. Entendeu? Mas os caras são filhas da puta, né? Sim. Não, penso eu, então, que é uma pesquisa de mercado. O problema é, se você é dono de uma pastelaria, Luiz, você não vai... E comer em outras pastelarias. Porque senão os caras vão ver e falar, porra, tá comendo em outra pastelaria. Não confia no próprio pastel. Não confia no próprio pastel, exatamente. Sim. Então, o que que acontece? Você fala pro seu, sei lá, seu primo ir lá comprar um pastel pra você ver como que tá. Então é a mesma coisa. Nessa pesquisa de mercado tem que ser, você tem que dar aquela manjada rápida. Sim. E isso vem com treino, você não vai conseguir, sei lá... Com 6 anos de idade, sabe, olhar a rola do seu tio e ver, ó, 27 do centímetros. Do padre. Exato. Então, é uma coisa aí. Então, o primeiro tópico muito bem trazido. Não, e tem algumas regras de ética no mictório, num banheiro público. Por favor, oh, por favor. Bem lembrado, sim. Porque normalmente o mictório, para as mulheres que não conhecem um banheiro masculino, ou é um coxo, que é... inteiro na parede, de fora a fora. Sem divisórias. Que é o pior tipo. Sem divisórias. Tem alguns que tem divisórias. Mas é o pior tipo, porque dá a impressão que as pessoas vão encostar no meu ombro. Eu odeio que pessoas encostem no meu ombro, cara. Eu acho que não é o pior problema. pra mim sim, cara. Mas eu entendo. Eu não sofri ombro, desculpa. Tá, tudo bem. Mas eu entendo, porque daí passa o poder do pelo nos ombros. É, exato. Então, é. Não, então, tem aquele que é um coxo e tem outros que são vários, um do lado do outro, mas são separados. São cabininhas. São ali. Cabininhas. Tem uma paredinha separada. Mas tem alguns que não tem a paredinha. Verdade. Tem alguns que não tem paredinha. Eu nunca vi. Então desse. Você tem que, pela ética e bons costumes, você, se tem, vamos dizer, um no número 1, você não vai no número 2, você vai no número 3. Exato. Você pula um. É, sim. Você tem que pular um. Exato. E agora, se você quiser, vamos dizer, tem 5. Se você quer prejudicar o cara que vem não, vindo... Não, você é filha da puta. Se você é filha da puta. Tem um cara no número 1. Você vai onde? No número 4. Ou porque o outro... Ninguém... O outro não pode mijar. O outro tem que ficar esperando. O outro tem que ficar esperando. Porque tem 3 livres na visão de fora. Sim. Mas na verdade não tem nenhum livre. É. Exato. Então, enquanto... Pra porque... quem não leu o manual do Cabra Macho Moderno... Exato. Então, daí porque se você fica do lado... Imagina, tem um cara no número 1. E vai um no número 2 com outros 3 livres, aquele cara vai manjar a rola. Por que que ele não, foi no 2? Vai manjar a rola do jeito errado. Do jeito errado. Não, todos vão manjar a rola. Vai manjar do jeito errado. Isso. Antiético isso. Antiético. É. Mas tem táticas pra você se livrar desse problema. Por favor. Vamos ver. Primeira tática, você vai abrir a perna 90 graus, porque você garante que tá pegando o espaço dos outros 2 mictórios. Boa. Quem nunca fez isso? Eu sempre fiz isso. Sendo a hipotenusa o chão, você fala. Exatamente. Sim, exatamente. Só pra entender o 90 graus. Matemático. Não, porque eu quero saber onde que tá o 90 graus. É, porque... Você mijar com a hipotenusa e a parede. Mas, então, tinha essa opção, por isso que tá bom. Você apoia na... Com a boca no pau do outro cara ali. Mas eu acho... É só pra não cair aqui. Só... Não, é só pra... E todo mundo sabe que o Wesley Zop, o ângulo reto ali... Exatamente. Não então... tem nada no símbolo ali do ângulo reto. O ângulo reto já foi vazado por... Pode ter um quadradinho, mas o pinguinho... Vamos dizer que no ângulo reto dele passa várias bissetrizes. Só tem o ângulo reto. Não bissetrizes, ó. Bissetrizes. É o único lugar que está a 90 graus. Se você de tanto que queimou. Sim. O que a gente falava mesmo? Não, que você com a perna a 90 graus, você ocupa um espaço, talvez uma margem de segurança. Talvez pra vocês que tenham 2,80 metros é fácil. Eu que tenho 1,30 metros, se fizer isso, mijo no ralo. É. Mas pode ser. Ué, pode ser. Eu já caguei no ralo, mijar no ralo. Mijar no ralo é mais fácil. Parece que até é feito pra isso. Mais fácil de acertar o um buraco. Como se eu não fizesse isso sempre, né? Mas tá certo. Não na sua casa. Não, não. Não quando eu visito você. Sim. Muito bem. É uma boa. E quando é o coxo, normalmente você tem um cara numa ponta, o segundo vai na outra ponta, sim. O terceiro vai no meio e assim por diante. E o que você acha de caras que entram e mijam na privada? Normal. Eu acho que eles não vão mijar. Não, o pessoal entra e mija na privada. Não, só porque você tá ocupado, o mictório. Se tiver ocupado, é aceitável. Aí sim. Ah, senão, tá, eu quero ter no cagar. Eu quero ter no mijar. E aí, Luiz, o que você... Eu trago. Eu acho que o mais importante é o que tá nesse papel aqui mesmo, porque pra ter certeza que o cabra é macho, ele tem que dar o cu. Mas com um mínimo, tem um mínimo. Não, sim. Bom, claro. Não, pra saber, se... Não dá pra se descobrir assim. Não dá. De repente. Ah, já nasci cabra macho. Não, não gosto de dar o cu, não, mas já deu? Não, nunca dei. E aí? Sou violeiro e nunca toquei uma música. Não, exatamente. Não dá. Ah, eu cozinho muito bem, mas cadê? Mas não, nunca tentou cozinhar. É, nunca fez uma refeição. Por isso que o Wesley Zop é um dos caras mais mágicos que existe. É, você tem que comprovar as coisas, cara. É o cara que testa uma vez por semana pra ver se não muda de opinião, cara. Exato. Pra ver se eu mantenho o que eu tô falando. Muito bem. Não quero ser um cara sem palavra, não, cara. Uma coisa que está aqui no manual do jovem cabra macho moderno é que cabra machos não escolhem com o que vão limpar o cu, cara. Ah, porra. Tem que limpar o cu. Tem que limpar o cu, cara. É. Ou pelo menos tirar a parte grossa. É. Seja com papel, seja com sabugo ou com a mão do amigo. Não importa. Sim, se você falou pro amigo me dar uma mão aqui, ele falou, opa, não, já falou, já tá certo. E quando o amigo quer que você limpe com a mão dele, é quando você pede o papel higiênico pra ele, ele só te traz meio metro. 30 centímetros de papel. Não, ele quer que você limpe com a mão dele. Não, só pode ser. Exato. Então, cabra macho escolhe com o que vão limpar o cu. Então, você, pô, é meia? É meia. É camiseta? É camiseta, cara. É tênis. Acabou o papel higiênico, mas ainda tem o rolinho de papelão. É o rolinho de papelão, sim. Filho. Lembrando que você vai usar ele longitudinal, né? Sim, várias vezes. Exato. Porque exato. Você vai fazer ali o... Uma raspagem. A raspagem, sim, exato, sim. Exato. Vai sangrar o cu, cara. Tá com medo de sangue? Tá com medo de sangue no cu, cara? Você é um macho, cara. Você é um cabra macho. Tem medo de sangrar, não, cara. Não, então o que tiver ali, você vai limpar o cu desde os... Sabugos e memoriais que sabugos existem. Também, longitudinal. Exato, não vai enfiar no cu o sabugo. Não, né? Passar de lado. Mas então, quebrar o sabugo passar e passar de lado. O cara abre a nada e... Até ficar reto ali. Sim. Até o rego ficar. E o sabugo vem raspando. Não, aí você tá desperdiçando material imobiliário. Claro. Então não escolha com quem vai limpar o cu. Precisa limpar o cu. E às vezes, Wesley Zop, tem uma observação aqui. Não limpe o cu. Às vezes, às vezes não vai ter como limpar o cu. Ou tira o grosso. Tira o grosso. Tira o grosso. Vou te contar um exemplo, cara. Esses dias... Você já limpou o cu? Já. Algumas vezes. Eu queria esse exemplo. Obrigado aí por ter estragado minha história. Menos na moto do motoboy. Você sacaneou aí. Fiz uma raspagem, mas ainda tava tirando merda. O que acontece é... Esses dias... Tava esperando. Sabe quando aparece uma mensagem no celular lá, o correio saiu pra entrega? Sim. O correio saiu pra entrega. Muito bem. Aí o que que aconteceu? Foi, em uma hora determinada do meu dia eu precisava cagar, cara. Fui correr cagar. Saiu pra entregue. Daí o meu correio saiu pra entregue. Daí, o que aconteceu? Bate o correio lá e era uma coisa que minha mulher tava esperando, sei lá, 2 semanas o bagulho. Sim. Aí, de repente... Você vai explicar o que pra ela? Tava cagando! É, daí, de repente, o correio... Não dá pra limpar o cu, cara. Você tem que levantar tudo. Não dá tempo de limpar o cu. Não dá tempo, cara. Não dá tempo de limpar o cu, não, cara. E daí, o que você faz? Melhor jogar uma cueca fora do que perder a encomenda. Exato, cara. Porra, cada um faz seu trabalho. Então, o cabra macho moderno, às vezes, tem que aceitar que não pode limpar o cu, cara. E... Às vezes não dá. Às vezes não dá. É, faz parte. E não é uma prioridade na sua vida. Às vezes... Não, porra. Às vezes você tá cagando ali e quem bate na sua porta? A sorte. Sim. A sorte de comer aquela gostosa sua vizinha. Sim. Então, você não vai poder limpar o cu, você vai ter que comer. Vai comer, mas... Você não vai dar a bunda pra ela, não vai fazer fio terra. Então, tudo bem. Ela talvez, nem vai saber, ela não vai, talvez nem vai fazer o 69. Mas se for só... É, 69 acontece. Se você for dar a bunda pra ela, pode ou pedir um pé... Se vou pedir um fio terra, bicho, já tá cremoso, já tá lubrificado. Uma misturada de salada, talvez. É, já até limpa, né? É, tá. O que nos remete a um outro ponto, do manual, que é que você nunca deve se privar de peidar ao lado dos outros. Ah, não, isso não existe. Seja ele quem for. Sim, peido é um espírito livre, né? Sim, claro. Você, a sua missão é soltar ele, não é? Não tem que prender ele, não. É igual um passarinho, cara. Exato. Você vai visitar os outros, tem passarinho, pensa, o que você faz? Solta, liberta. Exato. Todo mundo faz isso. É. Talvez nos campeonatos de passarinheiro eles não gostam muito da presença de um realejo. Exato. Porque o cara que quer ficar prendendo passarinho tá querendo compensar alguma coisa. Tá querendo, tem vontade de trancar um pau no cu? Passarinho na gaiola. E daí o cara que tranca um pau no cu também tranca um peido no cu. É, e daí? Isso é contra a lei. Não, cara, não tem. Tem que soltar, liberar. E às vezes você até come coisa estragada pra você peidar melhor depois perto dos seus amigos. E parece que você tem um superpoder. Exato. Coisa, pô. E daí tem aquela técnica de Wesley Zobb. Você peida e você fala, nossa, que cheiro de lasanha. O pessoal... Daquela fungada. Aquela fungada que vem até o cérebro aqui, daquela ardida. A veia do nariz fica preta na hora, né? Filha da... Zangou. O nariz. Aquele AVC. Parabéns, você desbloqueou o AVC, né? Ganha medalha, né? Funciona. E ele ganha uma conquista. Parabéns, você foi o filho da puta. É, o Wesley Zop já tem essa daí faz tempo. Mais uma vez. Injustamente. Cara, o jovem cabra macho moderno, ele não escolhe o que come, cara. Ele não escolhe o que come. Não, ele tem que mas comer. Você, né? Mas você diz em no que, termos no de que alimento? For. Eu penso que no que for. É o que for. Isso vale pra tudo. Comer. Como você vai ser um fresquinho, não como berinjela. Não, isso não existe. Não como gordinhas da trufa. Não como anões. Quem come de tudo não passa fome. Não como pôneis que se pagam automaticamente. Não como o cu de cabra macho moderno que não limpa o cu. Tem essa, cara. Só porque tá sujo, pô. Não deu tempo. Não, até... Prioridades, porra. Até tem uma história de Douglas Ganso. Ele até queria compartilhar com a gente aqui sobre algo que ele comeu recentemente. Além de não escolher o que come, não sobra no prato e não joga comida fora. Óbvio. Não, porque afinal você já vai comer aquilo. Tá no texto base. Exato. Então, é o que eu falei. E comida não se divide também. Comida não se divide é um outro ponto. Tá no seu prato, tá no seu. Quer batatinha? Pegava batatinha, filha da puta. É. Por que vai pegar do meu prato? Pediu salada e vai pegar minha batata. Você tá achando que eu sou o dono do buffet pra você pegar do meu prato? Que... Exato. A mesa não é meu prato, não. Tá lá, filha da puta. A porra de um buffet ali. Pega à vontade. 7 quilos de batata. Você quer a do meu? Onde tem 1 quilo? Só 1 quilo. Porra. Então tudo bem. Exato. Dois momentos que eu vou exemplificar aqui, porque nessa cláusula tem a minha foto e meus exemplos. É verdade. Um dia, eu estava num, Uma festa infantil que tinha um buffet, aqueles buffets que servem no fim, serve aquele jantar, aquele almoço tradicional. Eu, como estou fazendo inglês com o Quiltão, buffet. Buffet, muito bem. Então tinha aqueles lunch tradicional ali. Exato, exato. Tinha estrogonofe, cara. E eu sou fã de estrogonofe, de frango ainda. É muito bom. Só muito que bom. Eu tenho uma preferência. Não escolho o que como, mas tenho uma preferência. Não, mas tudo bem. Se isso não é questão de gosto. Se não tem uma da sua preferência, você come o que tem. Exato, é, exato. E daí eu sou fã de estrogonofe, mas aquele que é feito com molho branco e molho de tomate. É, o tradicional. O tradicional, meu predileto. E daí, pensando que era esse, fui lá e fiz aquela... Aquele prato, assim, aquela que montanha. Dava... É aquela, sei lá, que dava pra servir dois casais bem, mas que só servia a mim, né? Só sim. Um mendigo, claro. Exato, dois casais bem ou um mendigo. Sim. E daí, quando eu coloquei a primeira colherada na boca, era aquele molho que também é tradicional em alguns pontos do mundo, estrogonofe feito com ketchup e mostarda, cara. Ah, sim, sim. É só... bom também. É bom, mas... Mas não quando você tá esperando pro o outro. Pro um outro nota 100 e pro outro nota 37,8, né? Sim. E daí, dei aquela garfada, falei, putz, me enganei. E comi tudo. É claro. Não, você não ia deixar de comer. E a outra ocasião foi que, recentemente, estava num lugar e lá tinha um arroz com uma carne. Que servia. Um risonho. É, um risonho. Não é um risoto, é um risonho. É, um risonho ali. É, um risonho. Um bisoto. Um bisoto. Um bisoto bizarro. Sim. Mas eu pensei, vou comer esse negócio, cara. Um curicamelo. Se você ver arroz e carne, não tem como estar ruim. Porque exato. Mais com mais é mais. Aí servi, fiz aquela... Exato. Servi quando eu coloquei na boca. Tá. Quero acreditar que aquela carne, aquele arroz foi temperado com vinagre e não estava azedo, na verdade. Não estava estragado, mas sim temperado com vinagre, que é um costume muito comum aí. Não, eu vou te explicar. Pelo ninguém Brasil. Ninguém tempera bisotos com vinagre. Não, só pode ter sido, não, porque senão estava azedo aquilo. Estava azedo. Parece que... saiu pra entrega. Primeira garfada, o correio avisou, saiu pra entrega. Aí aquela montanha de processando. Arroz. Aquela montanha de arroz avinagrado. Avinagrado, entre aspas. Aquela montanha de arroz temperado com vinagre, eu comi, eu dei aquela primeira garfada. Falou um azedinho de vinagre. Falei pra minha mulher, falei, não pegue do arroz, porque não agradará seu paladar. Tem vinagre. Tem vinagre. Ou tá azedo, não sei. Mas daí fui lá e terminei. É claro. Não, isso, você não precisa falar aí. Não, já tinha comido uma garfada, porra. Que mais que três, é um prato? Que vai, três pratos. Vai. Tudo bem. Que cabia num prato só, mas... Então conta um. Mano, naquele momento que você experimentou e viu que tinha vinagre temperando o arroz, sim. Você disse pra sua mulher... Não pega lá na mesa que acabou. Pega aqui no meu prato. Não se divide. É, poderia, mas não se divide. Não se divide. É, tem que comer, cara. Não adianta. Tá ali. É claro. E não se escolhe. E não é igual o Gabriel que escolhe demais. Mas isso daqui não é um manual que serve, às vezes, pra contestar até escolhas nossas, cara. O que o Luiz falou me chocou. Exemplifica. Eu não tô indo toda semana dar o cu pra ver se eu ainda sou cabra macho. Puta, agora você não tem uma preferência. Tô fazendo a cada 21 dias aí, cara. Não, mas a cada 21 dias dentro tudo bem. O ruim é quando o cara vai a cada 2 meses. Esse cara tá... Não se dedica, não, né, se dedica, cara? Muito bem. Eu imagino que tem uma tolerância. Tem. Obviamente, essa eu acho que chega a ser a mais importante, não querendo minimizar o que vocês falaram, mas o cabra macho moderno tem que ser fã do Criss Angel. Óbvio! Peraí, o cara é um mago, né? Pô? Eu vou só fazer uma correção. Ninguém é fã do Criss Angel. É um beato do Criss Angel. Ele é um deus, cara. Ele é um deus. Esse cara é... O Criss Angel, cara. Ele não é mágico, não, cara. Não, mágico não. Chama de Sereme pra revelar o que o Criss Angel faz. Nunca vai saber, não, cara. Conhecido no sertão como Cristiano dos Anjos. Ah, é. Pra você que tá no sertão, não sabe quem é Criss Angel. Em inglês com o Quiltão, né? Sim. Criss Angel. Cara, mas, porra, o cara é... Tem alguns incrédulos, vamos falar assim, chama de ilusionista. Hereges. Ilusionista? Talvez. Que ilusionista? Mas o cara... Ilusionista é o David Copperfield. É. Isso nem pode ser. Sei lá, o Wesley Zop que ilude o coração das pessoas. Ah, quem dera. Mas Chris Angel, cara, o cara morreu e narrou a própria morte, cara, transpassada. Não, e você fica nervoso de ver aquela cena que ele tá em cima das lanças. Lógico, Chris Angel, né, cara? Não. Te deixa nervoso. Não, mas mesmo. Ele narrando, você acha, será que ele morreu? Você fica pensando, mas ele tá narrando. Porra. Não, Chris Angel. Ele voa, cara. Chris Angel é um deus. Sem mais. Sem mais. Chris Angel, ele... Chris Angel. Exato, não tem o que falar. Não tem nem que alongar esse assunto. Devia ser Chris God, né? Não, mas a humildade em primeiro lugar. Sim. Que seria Cristiano de Deus. Ele chega no meio dos anjos e fala, eu sou um de vocês, né? E daí todos os anjos sabem que ele é superior. Mas aí fala, pô, esse cara é humilde, esse cara é carismático. Esse cara voa sem asas. Esse cara voa sem asas, cara. E Deus não tem asas, até que em todas as fotos que eu já vi, quando eu conheci ele no pré. Aquelas fotos borradas que o pessoal tira. Quando eu conheci ele no pré, também ele não tinha asas. Quando ele tava lá, falou, haja luz! Daí você, porra, já tô passando esse cabo no forro aqui. Espera, caralho! Podia ter um filho da boca que passasse o cabo pra mim. Podia falar pro Adão passar esse cabo aqui. Mas só fica peladinho na floresta. Fica comendo a erva e chupando cobra. Exato. Ou a Lilith, né? Então, escuta de religiões pra vocês entenderem. Lilitina, né? Lilitina. Um item importante do manual do jovem cabra macho moderno é nunca nomeará seu próprio cu. O cu não tem apelido, porra. O Wesley Zop aí, ó, crítica a você que colocou o nome do seu cu. Deixa eu te explicar. Eu tenho uma defesa. Por quê, cara? Eu tenho uma defesa. Isso foi culpa do corretor ortográfico do celular. Fui escrever Toba. Ele pesquisou Tina. Qual o melhor nome pro meu cu do corretor Tina, né? Culpa do corretor, né? Porque todo mundo põe de molho na Tina, né? Corretor é o cara que trabalhava com ele ali. Corretor de imóveis. Não, era corregedor. Então o cu não tem apelido, isso não, é verdade. Cu é cu. Vem falar anos, não. Que anos, cara? Quando você vai pro médico, fala, tem uma hemorroida no meu cu! Porque cu não é apelido, é nome. Cu é cu, você tem, exato. Você tem ou não tem? Cu é um órgão, né? Cu é um órgão. Você não vai falar, meu core. Ai, tô com uma dor no meu core pro médico. Não. O que que é core? Coração, seria. Ah, tá. Então você fala, tô com uma dor no meu cu. Não, no meu ânus. Não. Ânus é apelido. Agora pau tem apelido, né? Pau tem apelido. Mas não é que pau tem apelido, pau tem vários nomes. Senão, mas às vezes você coloca o apelido igual ele falou, tipo o Juninho. Tipo o Cabritinho, que você chama o seu, porque tem duas cristas de galo que faz um chifrinho. Que parece chifre, né? Mas não parece mesmo? Eu tô errado. Mas o gosto não é de chifre. Não, claro que o gosto não é de chifre. Não, ele ainda ele tá mole, que aquele opuso ainda não deu aquela endurecida. Aquela secada. É. Né? Assim. Mas, não dá pra apertar igual um espinho. Não dá, mas não é legal. Não. Tem um outro item do manual do jovem cabra macho moderno, é o quê? Não existe, pelo menos pro cabra macho, mais do que 12 cores. Não tem como. Jamais. Eu acho 12 muito. Não, eu tô falando 12 porque você conta, vamos dizer, o vermelho. O arco-íris tem 12 cores? Não, são 7. Só 7. Mas então tá bom. Não, mas por quê? Porque tem o, vamos dizer, vermelho. Mas tem o vermelho claro e o vermelho escuro. Tem o azul, tem o claro, daí já conta 3, entendeu? Tem o azul, tem o claro e tem o escuro. Tá, então teremos 21, então. Não. Matematicamente. Não, matematicamente, sim, mas você tá contando como se tivessem 7 do arco-íris. Mas eu acho que desconta, porque, sei lá, vermelho claro é tipo laranja. Pode ser. Vai isso, na aproximação. É por causa dessas. Claro é azul. E vermelho escuro é a cor do seu cu, cara! De tanta gente fuder ele! Não, eu acho que não tinha necessidade disso. E realmente, porque já tá roxo já. Não, quase preto. Não, o cara chega e fala assim, eu tenho uma cor que é bordô. Que bordô, filha da puta? É vermelho escuro. Magenta. Então você quer dizer... Magenta. Que coisa de viado. Você quer dizer que o Anderson Negão, ele é um preto claro. Não, ele é um bege. Ele é bege. É um branco escuro. Ele é bege. Ele é cor de burro quando foge. Porque ele se auto-intitula Anderson Negão, mas ele é um branco escuro. Mas não. Quer dizer que pra ele pode ser que só existam duas cores também. Preto e preto. Preto é negão. Preto e negão. Bom, aí... Preto sendo preto 100% e negão uma variante. Tudo que não é preto. Tudo que não é preto. É negão. Ah, então, aí, então tem explicação. Faz tudo sentido. Então ele é Anderson Negão mesmo. É, tem lógica, tem lógica. Sentido. É, realmente. Aí, sim. Esse negócio de cor é uma coisa... A cromática dele é muito bem definida. Os caras falam que existem 32 bilhões de cores, mas que absurdo, cara. O que você vai fazer com tudo isso, cara? Não cabe numa cara, num estojo, não, cara. Eu nunca entendi aquele negócio que fala 32 bilhões de cores RGB, mas RGB só tem 3. E aí? E aí? É RGB. É, pô, exato. Que no inglês do Quilton é red, green e blue. Exato. Muito bem. Outra coisa do manual do Cabra Macho Moderno é que o Cabra Macho Moderno não pede informação jamais. Ah, então, isso nem... Eu achei que nem precisava ter isso aqui. Você não pede. Não usa GPS. Você não pergunta. Não, jamais. Você não fala onde fica tal lugar aqui ali. Você aquele... sabe onde fica. Pra aquele tiozão que tá passando na rua. Não, só consulta mapas que ele mesmo fez. Exato. Porque ele já explorou o ambiente. Porra, imagine... Cristóvão Colombo, como chega na América? Ah, vou precisar de um GPS. Que GPS? Porra, cara, não. Não, você pode até usar um GPS se você desenvolveu aquele GPS. Sim. Ah, claro. Sim. É claro. Se você programou ele. Sim. Porque você não tá abrindo informação, você tá lendo informações que você anotou. Exato, que você já tinha. Então, então... Nada de informações. Ah, isso eu achei que nem precisava colocar aqui. Mas nem o tipo, a sua buceta é aqui mesmo ou esse é o cu? Não, você não... Não. Você não pergunta. Você sabe. Não pergunta. Você sabe. Você entra, cara. Você entra. Depois... Você tem que ter o feeling ali, ó. Feeling. Depois da hora da marcha ré, você vai saber o que aconteceu ou não. Claro. É claro. Você segue o caminho. Ó, uma coisa importante do manual é que você tem uma licença pra comer a mulher do seu amigo. Você tem uma licença. Na vida. Um caso bem específico. Eu ainda... Existe uma exceção. Qualquer outra coisa é traição. Pode falar. Mas qual que é a exceção? Nesse caso, é como o jovem cabra macho, ele não deixa restos. Se o seu amigo broxar, ela se torna um resto. Você é obrigado a comer. Tá salvando o seu amigo, então. Exatamente. Sim. Então, se o seu amigo... Mas na hora ali, ele leva a mão na virilha, igual o Romário... Dá o sinal de... Mas porque é o cara que entende, o cara que sabe... Ergue os braços ali pra bater e trocar. Vai o sinalzinho da cruz entre campo, porque talvez você broche também, né, cara? Vai que... É possível. E não tem terceiro homem já nesse tá caso. Já tá a pressão ali, não é igual futebol que vai ter 3 substituições não, cara, só uma. Tu não é goleiro, você tem obrigação de concluir. Já tá a pressão, a torcida, tá a mãe da menina ali, o pai assistindo tudo, cara. Pô, acabou a pressão, daí é verdade. Realmente você tem essa... Eu não diria nem que é uma exceção isso, é uma obrigação. É uma obrigação. Mas é a obrigação do cara também, admitir. Não, cívica moral. Substituição. Exato, cívica moral. Exato. Não, se o cara tá ali tentando dar a décima sem ter dado as 9 primeiras. Não consegue. Mas ainda ele tá tentando. Tá tentando, e não consegue, acho que tá na hora de bater as mãos. Não, sim. Mas acho que não tem um número limite de tentativa. Mas ele tem que saber. Até onde tem fôlego também. Exato. Porque, por exemplo, você é o Messi. Você não tá no dia bom. Tá, tudo bem. Já tá tentando fazer seu 30º gol ali, mas sem fazer os 29. Sim. sem fazer os 29. É a 30ª vez que você tenta. Tá monobola, sem confiança. Exato. Mas você ainda é o Messi, cara. Sim. Então você pode, sei lá, brilhar e decidir a partida. Agora, às vezes o Messi tem que admitir também que... Tem que pensar no time, né, cara? Não, claro. O time tem que ganhar. Mas é porque ali você tem que bater as mãos e, pô, assistir, velho. Ah, chegar pra colocar um copo d'água aí, uma massagem. Você vai fazer uma assistência. Né? Lógico, isso. O cara tá te fazendo um favor. Tá certo. Então você fica ali, quer uma cerveja, uma coca, quer que é uma pane? Quer que é uma pane? O ar tá muito frio. Mistura sua salada enquanto isso? Exato. Quer que o dedo dela não é comprido igual o meu? Quer que eu dou um filtro? Massageada no reto. Então, a melhor saída pra você não... É a amizade, sim. Sim. Mas a segunda melhor saída... É o cu. Bem, a minha preferência. Mas a terceira melhor saída... Pra que você não passe esse bastão, não passe o bastão, sim. Talvez você já nem tentar. Ele fala, puta, eu não consegui, mas eu nem tentei. Então você não tem que passar bastão. Não consegui porque eu não tentei, né? Isso é o que separa as pessoas sem confiança com confiança. Muito Muito bem. Mas da mesma forma que você não pede informação, que você tem que ajudar um amigo a completar um serviço para não deixar ajudado, sobra. Ou ser ajudado. Você também não contrata pedreiro, mecânico, encanador. Pra que você contrataria isso? Não, tem gente isso? que contrata isso pra arrumar casa, carro, entendeu? Ah, mas... Ou o cabra macho faz as coisas, cara. E outra, o cabra macho consegue fazer tudo que você pensar com uma tábua e três pregos. E um alicate. É preciso, importante. Preciso de uma cirurgia ocular. Uma tábua e três pregos. Num dia ruim, num dia ruim com um alicate. Torneira quebrada? Porra, tem uma tábua aqui, eu resolvo isso aqui rapidinho. Não. Talvez use um alicate. Sei lá, a roda, o pneu furou. Porra, com uma tábua e três pregos eu resolvo isso aqui rapidamente. Você fura os outros três pneus, né? E outra, o manual do cabra macho, aí a observação aí que traz nessa questão da arrumação autônoma, vamos dizer assim, é que o cabra macho tem o tempo dele também, né, cara? Sim, assim, verdade. Se o cara prometeu, ó, eu vou fazer daqui 15 dias. Não precisa cobrar cada seis meses, não, cara. Exato. É, ele vai ele fazer. Ele prometeu que vai fazer. Exato. O tempo dele, às vezes a tábua não está bem curtida. Exato. Não está torta. E aí? Às vezes os pregos não foram bem, não estão oxidados o suficiente. Exato. Então, o alicate está funcionando direitinho, exato. Não é a hora ainda. Não está com a ferrugem bem na junta ali. Então... Na hora do corte ali, não está dentado ainda ali. Todo cabra macho moderno tem um gambiarrista nível 20 ali. Exato. Sim. Isso. Então não questione os métodos dele. Vai ser feito. Você só vira um cabra macho se você conseguir o level 20. Isso. Se você claro. Não é. Antes disso, você pode fazer todo o resto. Se não tiver... Você é só uma cabra. Você é uma cabra. Você não é macho. E não é moderno. Ele não está se preocupando com a estética também. E sim, com a funcionalidade. Funcional. A palavra é funcional. Não importa que você tenha uma torneira que quebrou o registro ali e ele colocou uma tábua de 3x1 ali no lugar do registro. Que você tem que dar. E você precisa de duas pessoas pra abrir a torneira. Abre! Mas com duas pessoas abre? Então tá funcionando. Funciona. Tá funcionando. É, não é estético. Parece que eu comprei esse quadro e ele é meio feio. Ele vai deixar funcional. Sim. Vai tampar o buraco. Que o vizinho fica olhando você e sua mulher fazendo sexo. Enquanto você chama o seu amigo. Enquanto você brocha, ele pergunta se você quer ajuda. Mas... Tá funcionando. Exato. Mas funcional. Mas nesse caso, por que o vizinho não poderia substituir? Porque não é amigo. Não é amigo. Nossa. Porque exatamente. Só amigo. Exato. E fica oferecendo ajuda, sabendo que o macho, cabra macho, não aceita ajuda. Isso, então, leva, isso leva a um ponto que eu gostaria de citar aqui, né? Por favor. Cabra macho não é talarico. Não. Pô. Exatamente. Mas defina o que é talarico. Talarico é aquele cara que deseja. Não. Talarico define-se em si só. Você não precisa. Talarico. Puta, cheiro de bosta! Summer loving had me a blast. Summer loving happened so fast. I met a girl crazy for me. Macho não fica doente, às vezes ele se sente mal por algum motivo, né, cara? Então, às vezes você vai ao médico, mas o médico ele aprende mais com você do que você com ele. Você ensina a lição da vida. Talvez pra dar a chance dele fazer alguma coisa. Exato. Você vê que aquele médico não é cabra macho. Entendeu? Não. Usa jaleco. É. Usa no, só consulta no consultório. É. Entendeu? Não, não, vai na fazer rua. Uma cirurgia, não. Esteriliza os objetos. Esterilizar, que absurdo isso, cara. Então... Veja que o jaleco dele tá passado. É. Cabra macho não passa roupa. Não, não. Não anda de roupa no passada. Máximo, passa no corpo, é o que ele fala. Passa no corpo. Isso passa no corpo. Isso é pra você, filha da puta, que uma vez eu fui na sua casa e você passa cuecas, desgraçado. Que isso? Quem passa cueca, cara? Cueca. É pra você que passa cueca, eu acho, cara. Que passa cueca, passa na rola. É, exato. Passa lençol. É. Passa lençol. Pra deitar em cima, pô. Não tem lógica nenhuma. Não. E tem um outro quesito que a gente falou da alimentação, que você não deixa pra trás. Cabra macho não come sobremesa. Não. No máximo uma fatia de goiabada cascão. No máximo. Mas aquela goiabada que cascão, aquela... por quê? Porque já ficou em contato com o ar livre, ficou aquela casca de fogo em volta. É uma casca, aí você corta aquilo. Mas você tem que cortar com faca de serra. Porque não dá que pra... você olha, você acha que é um pêssego. E outra, a faca não pode estar limpa, não. Tem que ser a mesma faca que você corta a mortadela. Oxidada. Você vai limpar agora a faca. Então, tem que ser a mesma faca. Ou com um pedaço de pau e três pregos. Exato. Depende da... Uma faca de 3 metros por 1 metro precisa de 6 pessoas pra cortar. Mas sim, corta. Mas então é funcional. E outra. Cabra macho, como eu falei. Vocês falaram, não escolhe comida, mas tem algumas preferências. Não, tá bem. Com certeza. Vai comer milho, é da espiga. Não, você quer o quê? Porra. Que raspa e põe num pratinho pra você. E passa manteiguinha. Pai, quer manteiguinha. Salzinho. Ah, para com isso. Não, cabra macho moderno, salga o milho no esmegma do pau, né? Todo mundo sabe. Não precisa ser no dele, não. Pode ser qualquer um. Pode ser de um amigo. É. Pode ser. E cabra macho tem frango assado, ele vai o quê? Pega a coxa de frango pra comer primeiro. Porque isso remete aos tempos imemoriais cavernosos ali, ó. De ser pegar. Que o caçador pega o primeiro pedaço. Exato. Bem lembrado isso, cara. Cabra macho não usa talher. Cara. Não. Come com as mãos, cara. Come com as mãos. No máximo ali, vai, um arroz avinagrado. Você usa ali, ó. É comum! Uma colher. Um garfo. Porque colher você tem que abrir demais a boca. E daí já... É verdade. Você tá, parece que se insinuando pro seu vizinho que tá espiando pelo buraco. Mas do quarto. A colher você talvez não usa colocando ela inteira na boca, né? Ah, você pega o cabo dela. Porra, claro. Ou... O talher é feito com uma tábua de 3 metros por 1 metro. A minha pergunta é, funciona como colher? Funciona. Então tá bom. E sopa? A pessoa fala, mas e sopa? Sopa não, pô. Você põe farinha na sopa, acaba comendo com garfo. Ou se não, você pega aqui e toma igual você tá bebendo um copo d'água, filha. Claro, pô. E outra, cabra macho tem barba, filha da puta. Porra. É o mínimo. E o que sobrar na barba é, é a sua barbita. É a sua reserva pra mais tarde. Exato. A barba se acontecer um apocalipse mendigo, você tá preparado ali. Exato. Só que eu tenho uma crítica. Não, mas cabra macho não raspa a barba e nada abaixo do pescoço. Não. Saiba disso. Isso é porque você quer falar que a sua careca é raspada, hein? Ah, não, mas você tem cabelo. De novo essa história aqui. Não, é que ele quer dizer que... O pessoal que não enxerga o pau é porque tá no meio da moita. Por causa dos pelos da barriga. É. Não, que eu tô falando que vocês podem cortar o cabelo. E aí quero fazer uma crítica, cara. Porque hoje em dia não existe mais a barba de raiz. Nós aqui somos barbudos de raiz, cara. Aqueles barbudos pé no chão, barbudo da várzea. Sim, onde sim. A barba era sinônimo de falta. A barba era um sinônimo de falta de estética, era falta de capricho. Ou ladrão. Onde você deixa a barba, por quê? Porque você não quer cuidar da sua cara. Exatamente. E daí o que surge? Barbearias gourmet, cara. Creminho, tá, pomada pra barba, pomada pra barba, filha da puta. O cara vai num barbeiro pra passar coisas na barba pra ela ficar macia, pra cortar, Vai se barba foder, simétrica. Mano. Vai se foder, sem mano. Falha. Pô, aí não. Não. Um cara que tem a barba falhada, ele passa produto pra ficar com a barba cheia. Não, o que é isso? Vacilo, e do jeito que o negócio está gourmetizado, eu não duvido que o cara... que tem a barba cheia, passa produto pra ela ficar falhada, cara. Pra parecer uma coisa mais... É verdade. Nossa, mais natural. É, mais natural, cara. Não, quando um cara fala pra você, vou ter que ir no barbeiro ajeitar a minha barba, esse não, cara não é cabra eu mais. Vou ao barbeiro. Mas dá pra ajeitar não, a barba. Eu vou ao barbeiro e falo, ó, corta meu cabelo dele. Você quer que eu dou um tapa na barba? Eu falei, se você quiser morrer, sim. Não, se quiser dar um tapa na cara, tudo bem. Não, na minha barba. Não toque na minha barba. Se você tem amor à vida, não toque na minha barba, cara. Se o barbeiro vira pra mim e fala, você quer que eu dou um tapa na... Você quer dar um tapa na barba? Quero. Tapa na cara dele, filha da puta. Mas parece que tem um resto de espiga de milho aqui e coxa de frango na sua barba. Não rela no meu almoço. Eu sei. Faça também sua barbita, orgulho, filha da puta. Também tem orgulho disso. Também tem orgulho. Então, cara, não, barbeiros. E nada que seja gourmet ou cabra macho. Ah, uma coxinha gourmet de 15 reais porque é recheada com Nutella. Vai se fuder, filha da puta! Você sabe quantas aulas eu tenho que dar pra aguentar 15 quantas reais? Quantas aulas de cu tive que dar pra comer essa coisa? Sabe quantas crianças catarretas que assaltam outras pessoas do ônibus e a polícia militar mata no beco, eu tenho que aguentar pra comer essa coxinha? Vai se fuder, eu como no Jorjão por 3,50 e ver um refrigerante dentro do saquinho com canudinho aí, do desgraçado. E o prêmio de osso de frango no meio, é, caralho? Exato. Sabe quantas... Tábua de 3 metros por 1 metro de pra chegar a comer essa coxinha? Pra construir o meu carro e ir até aqui com ele. Tudo bem que esse carro precisa de 30 pessoas empurrando? Tudo bem! Mas funciona! Mas eu também construí as pessoas com tábuas de 3 metros por 1 metro. Pra você me cobrar 15 reais numa coxinha recheada com jaca e falar que tem o mesmo gosto da porra da coxinha de frango? Vai se fuder, desgraçado! Não tem peso nem arrancou o caroço da jaca. E não tem nem cabelo essa coxinha. Agora, a maior coisa de macho que eu já vi na minha vida, venderam num boteco, cara, embaixo de uma república que eu frequentava. Era uma coxinha, mas era o quê? Era uma coxa de frango e ela era empanada igual a coxinha, cara. Mas tinha um osso tudo, o negócio era bruto, cara. Não, a coisa de macho tá falando em relação à coxinha. É isso. Porque senão é aquele torresmo peludo. Não, é aquele, torresmo peludo. Que é um clássico. Mas acho que torresmo peludo é uma coisa, tipo, comer igual... Coloca leite e come de cereal no café da manhã, não é isso? Sim, mas sem picar sempre fiz isso. O torresmo. Não, não. Não, jamais. Ah, eu quero uma coisa mais light, você pode colocar um tomate lá dentro, sim. É. Mas... Não, não é contra vegetais. Não. E nem contra cuidar da saúde. Claro. Não tem nada. Porra, afinal, você tem que viver bastante, não sim, tem? Sim, sim. 30 anos aí. Não, e outra, mas a única coisa que tem numa pia de cabra macho. Torneira. Torneira um e um sabão em pedra. Febo. Não, sabão em pedra. Mas o sabonete febo agora é aceitado segundo a correção ortográfica aí do manual. Quando você quer, por exemplo, sair pra comer alguém, você usa um febo, pá. Pra ficar aquele claro, cheirosão. Sim, o cara que sai fedendo... Cheirando a febo, esse cara é foda. Não, esse cara vai comer, ou se não... E febo é com PH, pra quem não sabe. Ou um talco tabu. É. Mas é aceito também um sabão em pedra neutro ou de coco. Não, pra lavar careca. Exato. De coco. Careca ou pra fazer a barba, pá, né? Sim, você usa um sabão em pedra de coco. Sim. Deixa mais macia, né? Óbvio. E sabão em pó, você vai o quê? Ralar esse sabão em coco lá no ralador, que já vai estar com sujo de mortadela. E você vai lá, rala, e você já tem o seu sabão em pó, você não precisa. Rala junto com... Uma tábua de 3 metros por 1 metro. Eu quero saber se dá pra ralar. Então porque tá a serragem vai ajudar ali na limpeza da roupa. Assim. Absorve a gordura. Gordura que você, lógico, toda vez solta por baixo do sovaco. Né? Seu sebo natural, né? É, falando aí da questão da beleza, por exemplo, eu já vi... Cara, eu tenho vergonha de falar isso. Mas já vi pessoas que se dizem cabra machos que... pintam o cabelo, cara. Puta que pariu. É, isso é terrível. Cara. Pessoas que estão grisalhas e pintam o cabelo de preto, ou pessoas que têm o cabelo preto, que era para entrar mais velhas. Pinta de grisalho? Grisalho, cara. Mas como pinta de grisalho? Não, existe, cara. É cinza? Não, é um negócio, deixa os cabelos brancos. Ou para quem não fez a aula em inglês coquetão, é silver, né? Silver. Gray. Primeiro eu queria dizer que é errado pintar o cabelo. Não, não é. Não é. Mas você não é um cabra macho moderno. Não, você fala o que você quiser. Claro. Quer pintar o bigode? Pinta o bigode. Quer pintar o pelo do cu e falar que é ruivo? Pinta o pelo do cu e fala que é ruivo. Quer pintar o sete? Pinta. Sim. Mas você não é um jovem cabra macho moderno. Não vai receber a carteirinha do sindicato, não vai. É, aí que tá. Não vem querer pintar cabelo e falar, eu sou cabra macho. Você humilha. Você humilha os outros que querem ser cabra macho. Não vai ter o número de JCMM. Às vezes a pessoa fala assim, hoje tô de folga. Por exemplo, um domingão. Ah, hoje eu tô de folga. Um exemplo. Então, daí o que, que a sua esposa te oferece, ou um amigo seu que não é cabra macho, vai falar o quê? O cu. Não, não. Além do cu. Não, uma coisa diferente. É, normalmente é o que eu faço quando eu tô de pé. Mas uma coisa assim, que não é relacionada a sexo, vai falar o quê? Vamos num parque de diversão. Ou qual que é o parque de diversão do cabra macho? Uma loja de ferramenta, cara. Isso é parque de diversão pro cara. Não, ele já pega o cara. Ele já tá pensando. Então, Leroy Merlin. Domingo não sei se abre, mas vamos tentar. A casa de ferramenta do Zé não abre agora, mas vamos lá. Eu tenho uma crítica aos cabra machos aí, baseado nessa observação. Nós, cabra machos, às vezes não somos muito inteligentes. Então temos que usar aí da nossa pouca inteligência para sobreviver. E nisso, às vezes, as mulheres nos arrastam para lugares que não são lojas de ferramentas. Ou não são madeireiras, porque madeireira é legal você também. Você vê várias tábuas, de vários legal. Tamanhos. Tem prego. Da hora ir lá ver pau. Né? Apesar de que você sempre leva de 3 metros por 1 metro, mas você pode escolher, sei lá. Passa a lista, né? Me vê um sarrafo de 3 metros por 1 metro. Um caibro de 3 metros por 1 metro. Uma tábua de 3 metros. Uma tábua de 3 metros por 1 metro. Sim. E uma prancha. E de aniversário. De 3 metros por 1 metro? Não, cara. De 3 metros por 1 metro. De 1 metro por 3 metros. Que é diferente. E o... A fibra tá ao contrário. De aniversário você ganha uma de vogue, no pouco. Você faz uma prateleira. Faz uma prateleira pra pôr suas tábuas. Exato. De 3 metros por 1 metro. É. E daí, às vezes, ela acaba te levando pra quê? Pra shoppings e lojas de departamentos, cara. Lojas de decoração. Mas, principalmente, lojas de roupa, C&A, sei lá, Marisa. Sim. Essas coisas, assim. Daí, o problema é que quando você sai de casa pensando que vai na C&C, vai na C&A. Sim. Pô! E daí, você tá lá. Você é como se fosse um antílope no meio de leões. Qual a sua... um instinto de sobrevivência, procurar o banco central da loja pra você sentar. Porque sempre tem um banco onde você pode sentar e sobreviver ali. Exato. Não tem aquele cantinho. Então, o cabra macho moderno procura um lugar pra sentar nessas lojas. Normalmente em shopping, em lojas assim, então, tem aquele cercadinho que as pessoas deixam as crianças. Podia ter um outro lugar, um boteco, dentro da C&A, por exemplo, que tem os cabra machos. Mas tem lugar que tem. Mas dentro da loja tem um boteco. Já se torna... não é boteco, é um lugarzinho gourmet. Não, que gourmet, não, filha da puta? Tem que ter pinga, tem aquele... A talagada, tem que ter torresmo, tem que ter ovo cor-de-rosa. Tem que tapa na cara. Já sai de lá bêbado no meio da loja, dá açúcar na mulher pra prender. Pra nunca mais se arrastar lá. Já quebra 3 costelas na bicuda ali, filho. Não, e aquela salsicha inchada no vinagre. Tá certo. Entendeu? Cara. Mas existe aquele momento que a mulher apela pro seu psicológico, cara. Sim. Que ela fala, oferece o cu. Não. Em troca de você ir ao shopping. Isso me lembrou uma história. Isso me lembrou uma história. Não, isso é... Fala, hoje é especial, hoje é seu aniversário. É o meu aniversário. Você quer tal. Ser louco por uma tábua de mogno. É. Nessa hora você Mas tem... Mas você não quer comer meu cu de pau de 3 metros por 1 metro? Nessa hora você tem a esquiva perfeita, cara. Quando ela estiver chegando na loja, você acha que vai entrar e ser maculado. Você fala, puta vontade de cagar, cara. E corre pro banheiro mais próximo. E fica uma hora, que é mais ou menos o tempo que ela vai levar pra fazer as compras. E a regra do mictório, do banheiro, tá aí. Você vai cagar no mictório. Pode ser. Você vai na privada. Porque é mais fácil de manjar em seu pau. É mais fácil de manjar seu pau se cagar no mictório e mijar. Mas existe uma regra aí pra cagar em qualquer lugar. É que você não forra o lugar que você tá cagando. Nossa senhora. A não ser que seja de merda. Chegou a doer meu ouvido. Forrar de merda, pô. Sim, claro. Sim. Mas daí não tem, não adianta. Ai, tá mijadinho aqui, deixa eu cobrir com um jornalzinho. Ai, tem medo de pegar uma infecção. Você tá no bicho, esfrega o pau, a cabeça do pau. Dá aquela cabeçota na água da privada mesmo. Você pega AIDS, mas não evita. Na verdade, você deixa AIDS. Não forra. No caso de Wesley Zop, sim. Então não vem forra. Ah, eu só cago em banheiro higienizado, só cago em casa. Não, eu só cago em casa. Porque casa é o bumbum. mundo, né? Exato. O macho caga. Exato. Exato. E não precisa limpar o cu. Ou limpa com o que tem também. Sim. Não tem essa de passar creminho pra sair cicatriz, não, cara. Porque tem um creme aí que tira a cicatriz. É, nem que eu sabia que combate existia. O cabra macho, isso, cara. É saliva, é saliva. Porque macho passa saliva. Ele lambe o mija em cima. Ou mija em cima. Fazer curativo de jeito nenhum. Que curativo? O ar cura, cara. O ar cura. E outra, o que você come tem obrigação de ter vitamina suficiente pra fechar esse machucado. Não, é, sabe, porque você não rejeita nada. É claro. Você come tudo. Tem obrigação de fechar isso aí. Tá, você quer fazer um curativo, vai ter que usar uma tábua e três prensas. Mas isso é chamado o quê? Tala. Exato. Daí, é assim bem. Que imobiliza o braço. É assim que imobiliza. Exato. Aí não é com faixinha, bem. Não é com prego, cara. Não, sim, então, tudo bem, aceitável. Outra coisa é que cabra macho não finge não estar ficando careca, cara. Não. Fingir? Não. Mas uma que não tem como você fingir. Não, mas alguns dizem que tem técnicas, né, pra... Deixar crescer o cabelo lateral e pentear pra cima. Cara, o cara deixava crescer o cabelo lateral que ia até o ombro. E o cara que ele penteava de lado pra cobrir a careca. Bate cara. O vento, fica aquela não, vela ali em pé. Inclusive tinha, no, algumas vezes, num busão que a gente pegava pra ir embora da... Do ensino médio lá, tinha um cobrador que tinha. Ele passava um gel ali. Só que quando o ônibus chacoalhava muito, ele dava aquele tchau aqui. Né? Aquela puladinha, galera. Então, Eike Batista aí, que usava peruca, já, não, já sabemos. Peruca jamais. Que adianta ter bilhões, milhões e... Não, agora é mil, né? Mil. Mil anos. De... Eu tô falando de curradas. Ah, tá, sim. Que adianta e, sei lá... Fingir que não tá ficando careca. Cara, a dica que eu dou pros carecas é penteio com a gilete. Cara. É isso, cara. Tá ficando careca, você é careca já. Você é careca. Você já perdeu pra vida. Você já é um merda. Mesmo porque que não existe. Você já é um merda. Ou você careca. Ganhou da vida, porque você não tem muito o que se preocupar mais. É, sim. Não existe tô ficando careca. Ou você é careca, ou você é cabeludo. É sim ou não. É sim ou não. Sim. Não tem mais ou menos. É, não tem mais ou menos. O jovem cabra macho, ele não desliga energia pra trocar o chuveiro. Só me faltava essa, né? Não, claro. E nem pra mexer numa tomada. Nem pra mexer numa tomada. Não, não desliga nada. Porque ele é a energia, né? Ele, dá o choque na tomada. Ele dá a carga. Queimei o chuveiro com as minhas mãos. Eu descarreguei aqui no chuveiro e queimei, derreti o chuveiro, porra. Não, inclusive, troca a resistência do chuveiro enquanto alguém toma banho. Exatamente. Exato. Mas... Não usa EPI. Troca a resistência porque alguém pediu, senão é banho gelado no inverno ali, cara. Não, eu tomo banho gelado no inverno porque é só de uma teoria que eu tenho. Sim, que é o seguinte. Que dilata o cu e é mais fácil de dar. Mas não, e diminui muito o seu pau. Parece outro cu. Parece um segundo cu que você tem. Além disso, você vai ficar mais gelado com o ambiente. Então isso faz com que você não tenha frio. É. Não, e tem outra também. Tem uma diferença. Mas antes, espere. É chegado o momento que todo ouvinte espera. É chegado o momento da pergunta polêmica. Não! O momento onde o Luiz pegará sua tábua de 3 metros por 1 metro e com 3 pregos vai cravar ali a pergunta polêmica que ficará para sempre no manual do jovem cabra macho moderno. Luiz, então olhe no fundo das nossas rolas, dando aquela manjada rápida e macho. Moderna. Que não pode demorar. Aquela só para ver como que você tá aí na perspectiva. E faça a pergunta polêmica. Luiz, qual é a pergunta polêmica? Cara, eu quero dizer que é uma honra estar aqui fazendo essa pergunta polêmica. Toda sua. Preciso marcar esse momento. Pelo menos pra alguém. Você tá com uma doença grave. Eu sei. Rara. É verdade. Eu sei. Terminal. Não, eu sei. Eu tô sabendo. Eu vi na hora que vocês colocaram num banner na frente da minha casa. E os médicos já te avisaram que... Não tem ou você jeito. Morre ou você vai ficar mais 50 anos na UTI até morrer. Você não tem condições de sair da UTI. Ou ele morre agora ou é 50 anos na UTI com aparelho. Ou agora é quando? Mas agora é já. Mas você não tem opção de escolher. Você já escolheu ficar. A condição vem em outro lugar. Você já tá nos aparelhos. Eu já tô você já falou, aparelhos. Eu vou escolher ficar. Sim. Só que... Mas deixa eu fazer uma pergunta. Ele nessa aparelhagem, ele tem consciência? Tem consciência. Tá. Ele tem consciência. Eu tô acordado. Você tá acordado. Você tá na UTI, mas tá acordado. O tratamento é um por outros acordado. Motivos. Sim. Mas a questão é a seguinte. Você tem um médico e E o monstro. E uma enfermeira muito tarada, muito safada. Interessante. Bem, aí ela... O médico te dá, é gostoso. Ela te dá duas opções. Também é gostoso. Não, eu tenho um médico e tem a enfermeira tarada. Tem os dois. Os dois são tarados. Ah, ele é tarado. Os dois são tarados. Tá. E os dois são gostosos? Mas eles não dividem o osso. Os dois são gostosos. Claramente, cara. Eles tô gostando, não, tô gostando. Eles não, eles não dividem o osso. Muito eles bem, vão te dar uma opção. Sim. Porque pra você viver... Pra garantir que você vai receber os seus remédios, você tem que satisfazer sexualmente um dos dois. Claro. Pra você satisfazer o médico, você tem que levar um fisting anal. Fisting? Fisting, ah, fisting beleza. Anal. Fisting um anal só. Aí. Bem, eu espero que você não tenha uma vagina. Espero. Ah, então, não, mas o que ele quer dizer é um pulso só. É, um pulso só. Ah, tá. Um pulso só, porque sim. Ele é um cara que tem 2,15 metros. Educado. E também é educado. Educado. Sim. Mas também um só com o cotovelo. Tá, tudo bem. Isso vai acontecer. Um fisting completo. 5 vezes por semana durante 3 horas. Tá, tudo bem. Então uma muito vez bem. Por dia durante 3 horas... Ele... Mas é 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Uma vez por dia. Ah, sim, uma vez por dia. Sábado e domingo, isso. Folga. Uma vez não, por não, dia. Terça e quarta. Durante 3 horas. Tá bom, tá bom. O seu fisting anal. Tá. Pra você receber mas os... Mas o fisting fica entrando e saindo ou o cara coloca não, não, não. Lá e fica por 3 horas pra ficar enrugadinho? O fisting fica entrando e saindo, cara. Entrando e saindo, cara. Às vezes o cara que quer só ficar esse? Com o dedo enrugado ali dentro do seu toba, meu. Tem que ser o toba seco que vai estar, vai ficar enrugado a cola. Com o suor da mão dele. Ah, não. Tá seco, não vai estar tá lubrificando, não. Tudo não bem. Não sei o que eles passaram, né? E tem a segunda opção. Que a mulher, a enfermeira, ela é completamente bizarra. E ela vai fazer você tirar 3 costelas de cada lado. E você tem que se chupar até gozar dentro da própria boca. Enquanto ela se masturba te olhando. Ah, ela sendo gostosa, mas ela é bizarra nos pensamentos dos dela. Dos pensamentos dela, ela é bizarra. Então ela, eu nunca vou comer ela. Você nunca vai comer ela. Você tem a opção só de chupar o próprio pau até gozar dentro da própria boca. E tem que engolir. Porque não, senão. Porque eu me amo, ela porque não vai mama engole. Não, e outra, porque eu me amo também. É, exatamente. Sim. É óbvio. Porra, tá tão óbvio, cara. Tá óbvio. Tá óbvio porque. É claro que eu vou me chupar, porque se chama porra, o quê? Que se chama masturbação isso daí. É masturbação. Olha, eu chupo. Mamasturbação. É, mamasturbação. Mamasturbação. Só que tem um pequeno detalhe na pergunta mas polêmica. Por 3 horas, que também. Eu... Por 3 horas, você tem que aguentar 3 horas chupando. Isso é fácil, isso é tranquilo. E tomando. Pode mentir no ar. Não, então, mas tem um detalhe, uma pequena regra na pergunta polêmica. O que é que todos respondem? Ah, cara, entre um fisting que pode me machucar, uma mamada não machuca ninguém. Não, e a má masturbação, você quer dizer. Então, e outra, você já tá vivendo sem dignidade no UTI, né, cara? É. Não, pode ter com dignidade. Você pode ter dignidade no UTI? Pode. Pode. Mas não nessa situação. Ah, não nessa UTI. É. Ah, tá. Então, acho que chupar o próprio pau não é muita dignidade. Mas sei lá, cara, um fisting anal, sei lá, cara, completo por 3 horas entrando e saindo. É, porque um fisting na uretra não seria muito agradável. Não, e 5 dias por semana. Um fisting na uretra. Não, na uretra, puta que pariu. O pau não levanta mais. Então, lógico que isso tem que ser anal, né? É, acho que eu mamaria também meu próprio pau, cara. Eu acho que eu gosto muito daquela música do Rei Leão, Ciclo Sem Fim. Então fica nas entrelinhas. É, mas você escolheu tá... o fisting. Porque não ia ter fim. Não vai ter fim, né? Eu já esperava, cara. Ele não ia aguentar ficar olhando a própria monobola muito tempo. É verdade, sempre lembrando ali. Do... Mas você também responde, você Luiz. Também responde, Luiz. Cara, eu com certeza vi uma Maria. Uma masturbação, claro. Porque se além de tudo eu tiver que ver um negão de 2 metros pelado na minha frente, puta que pariu. Ah, eu não sabia que o médico era negão. Ele me falou isso. Eu falei que ele era negão. Mudou. Vai mudar. É, não, mas ainda fico com a masturbação. O time do Zop tem substituição. Sai o pau dele e entra uma mão no cu. Não, não, uma masturbação. E aí, Wesley Zop, o que você ia falar antes da pergunta? Não, eu ia falar só coisas rápidas, coisas sucintas, só por observação. Fale rapidamente. Você sabe que cabra macho... Toma café? Sim. Ah, não, isso é claro. É, não faz caminhada. Ele anda a pé. Ele anda. Mas não, eu fiz caminhada hoje. Fiz Cooper. Cooper, oh, puta que pariu. Fuder, quando o cabra macho encontra alguém conhecido na rua, ele não fala oi, ele fala oba. Ou se não, balança a cabeça. Só assim, só balança. Positivamente, assim. É. E também na praia não se usa sunga. Um cabra macho não usa sunga, porra. Mas em lugar nenhum se usa sunga, cara. Não é uma vestimenta de cabra macho. Não. Você quer ir na praia? Ah, eu não quero molhar minha roupa toda? Vai de bermuda, cara. Vai de calça jeans. E não passa protetor solar. Nenhum creme. Nenhum creme. Sim. Um cabra macho, todos sabem aqui, não usa adereços. O que é adereço? Colar, brinco, pulseira. Não, porra, não, cara. Não me faça isso, cara. Aquelas pulseiras com espinho que o Gabriel usava no ensino médio. É que adolescente faz merda. É, adolescente não é cabra macho. Não é cabra macho. É outra regra. É, né? Tem cabra que ser macho, maior de idade. Cabra macho não é adolescente. Não existe adolescente e cabra macho. Tem adolescente de 30 anos aí, não. Você é adolescente. Se você é adolescente, você não é cabra macho. Você não é cabra macho. Não dá pra ser. Pra finalizar, o manual do jovem cabra macho moderno. É que cabra machos não se importam com manuais, né, cara? Exatamente! Acima de tudo, cara, a gente não tá nem aí pra manual nenhum. A gente é o manual! Eu nunca leio manual. Você é o manual. O manual, cara, tá no seu DNA, seu cabra macho. O manual tá na tábua de 1 metro por 3 metros, cara. Exato, muito bem. O néctar mendigo. Então chegamos ao fim de mais um episódio aí que, porra, faz qualquer cabrita que dá o cu na esquina se sentir viril. É verdade. E que dá o cu na rua também, Gabriel. Também. É eclético. É, sim. O cu de 1 metro por 3 metros. Com 3 pregos. Com 3 pregas. Pregas. Sendo uma delas a rainha, tem óbvio. E outras 2 princesas. Igual a festa do peão. Tem a rainha e 2 princesas. Muito bem, queria agradecer aqui a presença do nosso Luiz Corcel Indomável. Cabra macho. Cabra macho se mostrou. Moderno. Aqui. O cara viril, o cara. Sim. Aí que não tem esse pau saboroso à toa, não. É verdade. Falando nisso, Gabriel, que eu não consegui meter no Wesley Zop até o fim, eu passo o bastão pra você. Tudo bem. Porra, nunca é minha vez! Substituição. Acho que a gente só transfere pros amigos. Porra, é verdade. O roxo não tá aqui. O rosto só rosteia. É verdade, eu sou nada. Muito bem, então agora Gabriel está fincando e Wesley Zop com força, tirando e pondo fist aí que faz escolha. Eu não sou negão, mas tudo bem. E vai se suceder assim pelas próximas 3 horas. Beto Jamaica! Calma, tem mais 2 horas e 59. Luiz, queria agradecer aí, muito obrigado pela sua participação, foi memorável aí. É, ler junto com vocês, junto com os nossos ouvintes, esse manual é uma coisa maravilhosa. Manual que já está no nosso DNA, exatamente, obviamente. Exatamente. Então, esse é o momento que você agradece ter participado, diz que voltaria e a gente liberta a sua família. Nessas condições, eu prometo que volto. Muito obrigado pela oportunidade. Que não foi forçado em nenhum momento. É, vou deixar claro aqui. Sim. É isso, disponha. E o Luiz, pra quem não sabe, o cara é um cantor aí também. O cara canta nas nights aí. Você quer deixar contatos aí pra alguém que quiser contratar o seu show? Com certeza, cara. Tem 2 tipos. Se você quiser só um rock, um MPB, e está a fim de ouvir um cara sozinho cantando com o violão, um cabra macho. Um cabra macho. É, que lembrado. Cabra macho não faz aula de canto, não. Não. Canto de, nem de violão. Não, não, jamais. De violão, cara. Você tá louco, cara? Violão que ele construiu com uma tábua de 1,3 metros. Precisa de 7 pessoas pra tocar? Sim. Mas toca. Mas toca. Mas ele toca sozinho porque é cabra macho. É, exato. O meu contato é Luiz Souza, é 19... 99333-9357. E se você quiser uma dupla sertaneja que eu tenho com o meu irmão, pode ligar no mesmo número ou no 3457-7074. O nome da dupla é Luiz Paulo e Ricardo. E tem uma fanpage também que o link a gente vai deixar aqui no, oh, pode no post aqui. Verdade. Boa. Não, eles tocam sertanejo, mas é também variado. Ó, também. Raizão, pô, cara. Porra, quando a gente viajou de ônibus aí, eu e o Luiz, os caras começaram a pedir música, mas era tipo... a toca desde Whisky a Go-Go, a More Than Words, o cara lançava de todas as músicas, não tinha preguiça não. Meu cabra macho, mesmo preguiça. Que ele não saiba a letra, ele toca naquela confiança que o pessoal fala, eu sempre escutei errado. É. O certo é isso daí. O certo é isso. Então... O Luiz faz vários shows na night aí, opa, ou na noite, pra quem não é do tempo do Wesley Zop. É verdade. Sim. E arrasa nos seus shows aí. Parabéns. Pô, valeu. Beleza? Valeu. Links pra contato aí no post desse episódio. Então agora, Wesley Zop, é o momento que você passa os contatos do Chorume aí para o ouvinte que quer falar com a gente. Muito bem. Temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br. Tem o WhatsApp, que é o DDD 19 99495-5485. E temos também o nosso grupo no Telegram, que se chama Ouvintes Lameroxos. E qual é o endereço para quem quer digitar? telegram.me/ouvinteslameroxos. Muito bem, é um grupo que todo dia acontece uma doideira lá. Que os caras são insanos. É inexplicável aquele grupo. No... Tem 90% de cabra macho. Sim, sim. E o restante é adolescente. Claro. Sim. E Gabriel Asmar, é o momento que você fala nas nossas redes sociais, dá seu tchau e as suas palavras de conforto para aquelas pessoas que tiveram um trágico acidente e perderam 5% da orelha esquerda queimada. Puta. Miguel, estamos com você. Porque agora não é mais orelha, né? É semi-orelha. É, sim. Mas... Sêmen na orelha, porque foi gozo quente que queimou. Do motorista do caminhão que bateu. Mas para você que quer acompanhar a gente no Facebook, Instagram... entre lá, Facebook, Lixo do Lixo, /Lixo do Lixo. E pra você que quer ver a gente no Twitter, @NectarDoLixo. E eu quero passar o bastão pro Ganso, porque comer esse cu ensaboado do Wesley não tem condições. Com sabão neutro. Com sabão neutro ou de coco. Ou de cuco. Então eu vou com o meu pau de febo pra cima dele. Porra, mas... É Jamaica! Queria agradecer aí ao nosso ouvinte que tanto tem nos ajudado. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Tchau!